Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. Eu quero entender um pouco esse fascínio que os filmes trash hoje em dia têm com tubarões. Por exemplo, a gente já vai pro terceiro Sharknado, já tivemos filmes como Tubarão Fantasma, o Ataque do Tubarão das Cabeças, Mega Shark contra Mega Octopus, que mais? Tubarões de Areia. E eu acabei de ver um aqui assim que você pode falar, pô, que premissa fantástica é essa, né? O filme chama Sky Sharks, e onde nazistas zumbis pilotam zumbis tubarões. Tubarões, né? Tubarões zumbis, né? Tubarões zumbis. Isso é fenomenal, cara. Cara, mas sempre foi, né, cara? Sempre teve uns lances, assim, na época do Tubarão, lembra? Aí teve o Tubarão 2, Tubarão 3, o Tubarão A Vingança, que é no naipe Sky Sharks, né? Porque o Tubarão grita, o Tubarão... Tubarão grita. Cara, só o Tubarão 4 é assim, no roteiro original ele era uma vingança de um feitiço, enfim. E fora os italianos, né, cara? Eu lembro que passava no SBT, se eu não me engano, O Último Tubarão, e era feito na Itália, cara. Tem uma cena que vê um helicóptero assim, vai baixando, o cara gruda, né, nos pés do helicóptero, né, pra sair da água onde tem o tubarão vem e come metade do cara, pula da água, caca no meio, come, o nego fica pela metade segurando o helicóptero. Nesse caso, O Último Tubarão, ele veio bem na rabeira aí do Jaws, né? É, tudo baseado porque o tubarão fez sucesso. O que acontece é que começou não a ter... Não é esse aí que ele come um boneco, que dá pra ver claramente que é um boneco? É, eu acho que é essa cena aí, viu? Tentando lembrar, acho que era um boneco, mas acho que eu lembro vagamente dessa cena aí. Cara, e assim, nos Estados Unidos criaram o Shark Week, então tem documentários sobre o tubarão, tem o Sharktopus também, que é metade tubarão, metade octopus. Nossa senhora, eu não assisti nem o primeiro Sharknado. Cara, eu assisti o primeiro Sharknado, eu ainda não assisti o segundo. Cara, eu não tive nem coragem. Eu não assisti nenhum, cara. Não, você tem que entender o seguinte, eu quero perder meu tempo com coisa que eu sei que eu vou levar pra frente, entendeu? Sharknado, eu sei que eu não vou levar nada daquilo ali. Não, não vai ser de nada, mas é pelo ruê, né? E pessoa, e o pessoal, e cara, se não tivesse público, eles não fariam terceiro. Bicho, o filme tem a Tara Reid. Tem a Tara Reid, né? Isso já explica uma parte do sucesso. É sucesso, né? Mas eu recomendo que vocês vejam, sim, o filme. Tá, o primeiro, pelo menos, estava na Netflix ainda há algum tempo. Oh, Netflix, tá no Netflix. Agora que estreou a série do Demolidor, eu vou ficar vendo Sharknado, velho. Claro que não é a mesma coisa, mas é pra fazer parte de um clube, eu acho. Nossa. Ah, eu vou ver. Um monte de gente que eu conheço já assistiu, eu tenho que ver isso só pela zoeira. Você quer algo muito ruim mesmo? Birdemic. Não é tubarão, mas meu amigo, cara... Que é uma epidemia de pássaro? É de pássaro, só que os pássaros são pintados na tela, no filme, cara. Os pássaros são o quê? Pintados. Sabe, é um efeito de desenho, basicamente. Ah, tá. Cara, é muito ruim, cara. É muito ruim. Rapaz, eu tô vendo esse Birdemic aqui no... Filme recente, é isso? De 2008, é isso? É, por aí. Eu tô vendo aqui, eu acho que é a nota mais baixa que eu já vi no MDB, cara. 1.8. Nossa, cara. Eu já vi notas baixas no MDB, mas isso já é demais, cara. Birdemic, Shock and Terror. Também tem uma estrelinha só no Rotten Tomatoes. Estrelinha só, né? Na verdade, ele tá com relativamente bem, tá com 20% de... Cara, é que os pássaros são mutantes, assim, cospe ácido, umas merdas assim. Cara, só você ver o trailer, você já... Puta, cara, você já desiste, vai embora, se joga do 15º andar. Ah, mas uma coisa, tá? Em 2013 teve Birdemic 2, tá? Dois. Ressurreição. Dois, é, dois. E olha a capa desse, eu tô vendo aqui a capa, cara. Eles vão pra Hollywood, tem gente dando golpe de karatê, de kung fu. No meio, melhorou nada. Um pouco, ó, 1.9. Melhorou um décimo. Rapaz, né, esse fascínio. De um lado é a gente fascinado com Jaws, do outro lado é a gente fascinado com os pássaros do Hitchcock. Pô, eles podem fazer um crossover, né? Sei lá. Sharknado versus Birdemic. Olha! Rapaz, olha, se você ligar lá na Zylon, né, que tem tradição de fazer esse tipo de filme, você pode, de repente, ter uma ideia, deve ter dado uma ideia pra eles. É, a Zylon aceita qualquer coisa. cara, Zylon é... Eu me pergunto como é que ele se mantém, cara. Exatamente com essas coisas, né, cara? É isso aí. Faz bilheteria. Tipo, o cara gasta, sei lá, pãozinho pra fazer o filme, vai lá e arrecada dinheiro pra caramba. É o mercado de vídeo, né, cara? O cara manda isso. Porque, assim, a gente fala pirataria, mas, por exemplo, não é 90% dos Estados Unidos que tá pirateando, entendeu? É uma fatia que, sei lá, em números, mas não é a maioria, entendeu? Não. E caras que vão ver isso daí, cara, você põe isso daí numa beira de estrada, né, que eu compro, sabe, essas porcaria. E boa, cara. É aí que o nego ganha dinheiro. Tem de tudo, esse dia. Tem um filme que chama Avengers Green, tem outro que vai ser o Mega... Alguém falou do... Outro de tubarão aqui, Mega Shark vs Colossus, Jesus, mano. Alguém vai fazer um filme decente de tubarão, ao menos? Não tem, né, cara? Vamos lá, né, Sharknado 3 deve estrear em julho, e daqui a pouco a gente vai saber o que ele... Eu vi o trailer, né? Se você achava que Sharknado era absurdo, Sharknado 3 parece mais ainda. É pro sci-fi? Eu sei que é pra um canal de TV, é né? É sci-fi, é. É pro sci-fi, quer dizer, é uma produção pra TV, entendeu? Então já não é nem o direto pra vídeo, é o cara... É pior, é uma produção pra TV pro sci-fi. Nossa. Ah, cara, mas o sci-fi, produção própria, é lamentável, né, cara? Não, é terrível, cara. Nossa. É. Não, pra ser, e falando da Island também, fazendo esse paralelo que a gente comentou, né? Vai ter um filme chamado San Andreas, que é com o The Rock, né? Que vai estrear em 2015. Ele já tem um rip-off que chama O Terremoto de San Andreas, só. Ai, caramba, cara. Esses caras aí é mestre na arte da malandragem, velho. Efeitos especiais tocos. Eu lembro quando teve o Pacific Rim, eles lançaram o... Atlantic Rim, exatamente, cara. Você tá brincando. Não. É sério. Não, cara. Como é que né, seria chamado aqui no Brasil? Porque lá foi Círculo de Fogo. O Brasil ia ser o quê? Losango do Amor? Losango de Fogo? Alguma coisa assim, cara. Tem que ser. Por aí, né? Cara. Tem o subtítulo, Monstros vs Máquinas, rapaz? É um negócio... Círculo, não, em português é Círculo de Monstros. Círculo de Monstros, não conhecia. Você tá me tirando. Não, tá aqui, cara. Não. Círculo de Monstros, cara. Cara, mas isso não deve... Isso é que chegou no Brasil? Não, e realmente tá com esse título aqui no IMDb também. Olha, a nota no IMDb também é bem baixinha, em 1.6, cara. Ai, olha, gente. Cara, e se você ver, se você tiver nessa página do IMDb que a gente tá colocando aqui, tem também outros rip-offs aqui. Tem o Apocalypse Earth, Transmorphers também, que é Transmorphers, Transmorphers, né? É demais, cara. Não, Mutant Vampire Zombies from the Hood. Nossa, mano, os vampiros zumbis mutantes do bairro, cara. Cara, um filme de tartaruga ninja cruzado com vampiro, cruzado com os donos da rua lá do Ice Cube. Mega Shark contra Crocossauros e Mega Shark contra Mega Shark contra Mecha Shark. Que da hora, cara. Cara, tá parecendo os monstros japoneses que enfrentavam o Godzilla, né, cara? Também teve o Apocalipse Pompeia, baseado no Pompeia também, que é um filme muito... Cara, se o filme assim, normal, já é ruim... Pompeia já não foi bom. Cara, um monte de filme com o Adrian Paul, cara, que foi o Connor McCloud no... Na série do Highlander, Highlander, cara. Nossa, cara. Já dá linha. Fim de carreira, hein? E esse Thomas Howell, que tá em todos também, né? Agora eu fiquei com vontade de ver o Atlantic Rim, só pra ver qual que é. Não, faz isso não, cara. Eu nunca vi nada da Zylon, cara. Nada. Eu escutei o podcast passado, sei. Você não viu uma cacetada de filme bom. Vai perder tempo com esse Atlantic Rim, cara. mas é o que eu falo sobre Sharknado, cara. Eu assisti mesmo porque eu tava sem sono e eu falei, eu vou devolver uma coisa que provavelmente vai me deixar com muito sono. Que seja, né? Os tubarões eu acho que vão demorar um tempo pra sair de moda, né? Assim como os filmes da Zylon. Alguém paga por isso. Isso que ainda é muito impressionante. Como diria o nosso mestre Capitão Nascimento, é você que financia essa merda. Aqui é o Thiago Leiro Tigre. Aqui é o Cliff. E aqui é o Marcelo Paradella. E vocês estão ouvindo o TigreCast. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Olha aí, finalmente eu tô sanando os meus pecados cinematográficos comentados aí no último TIGcast 85, né? E vamos falar aqui dos Bons Companheiros, Goodfellas, dirigido pelo Martin Scorsese, que é, como o Zagnoli falou no programa passado, compreende uma trinca sagrada aí do diretor, né? Que é os Bons Companheiros, o Raging Bull, Taxi Driver. Eu só queria, antes, falar, né? Apresentar aqui meus convidados que já estiveram aqui com a gente mais uma vez. Então, você primeiro aí, Cliff, bem-vindo de novo. Ah, eu que agradeço o convite. Sempre bom falar de filme bom, de filmes bons, Máfia, Scorsese, né? Estamos abertos aí. Quem quiser me ouvir, eu vim lá do www.plano9.com.br. Certo. E também, de volta, Marcelo Paradella. Olá, gente. Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente tem que falar de Bons Companheiros. Por muito tempo, tava nos meus top 10, cara. Eu adorava esse filme pra caramba. Ainda adoro. Não tanto. Eu dei uma aliviada, mas sempre é bom ver esse filme. E pra quem quiser escutar minhas besteiras, minhas bobagens, ficar indignado, eu sou lá do Filmes e Games, www.filmesegames.com.br, e dá uma passada lá. Vocês vão me xingar bastante. A gente tá também com um canal no YouTube, o canal Filmes e Games. Eu também falo muita bobagem por lá. Divirtam-se. Então, mas antes de entrar no filme propriamente em si, eu vou falar, eu tô fazendo isso com os outros filmes que a gente passa, né? A gente vai variando de ano pra ano. Às vezes acontece a gente ter falar de filmes do mesmo ano, mas 1990 no cinema. O que a gente teve? Pra gente só ter uma comparação. Cara, muita coisa. Olha só, muita coisa boa, né? Pra cacete, e muita coisa ruim também, né? Olha, eu vou falar dos bons, assim. Pelo menos eu quero ver se vocês concordam comigo, vai. Dança com Lobos, não, Eduardo Mãos de Tesoura. Não, não, não. Dança com Lobos, não. Não, não, não. Não, Dança com Lobos, não. Não, não. Isso, não, cara. Calma, calma, Marcelo. Não, calma, para não. O Oscar premiou os filmes de 90. Você tinha cinco filmes concorrendo, certo? Certo. Bons Companheiros, O Poderoso Chefão 3, Ghost do Outro Lado da Vida, O Tempo de Despertar, e os caras dão pra aquele filme filha da puta do Dança com Lobos. Não, não, não, não, não. É, eu coloquei ele no primeiro da lista exatamente porque ele tinha ganhado o Oscar. Eu, assim, eu faz muito tempo que eu não assisto Dança com Lobos. Eu revi, certo? O final, que eu acho muito emocionante mesmo, mas... Eu teria que ver o filme todo pra ver se não é só aquela... Eu nem lembro. Aquela coisa. Existe uma cena muito boa naquele filme, não vou negar. Os búfalos, a hora que passa os búfalos. Mas, cara, não. São 3 horas pra ver uma cena de 30 segundos, não. Não. Não, não. Tá bom, tá bom. Tá certo, ó. Opinião do Paradela aí. Mas eu tô falando assim, esse filme, que filmes não necessariamente bons, vai. Mas é o que eles que fizeram uma grande bilheteria do cinema, né? Então também tivemos Eduardo Mãos de Tesoura, Ghost, já falaram. Dick Tracy. Poderoso Chefão Parte 3 também. Não, é Duro de Matar 2. De Volta para o Futuro 3. Também. Sim. Uma Linda Mulher. Uhum. Rock 5. Rock 5 de 90. Oh, não lembrava, Rock cara. 5, Rock 5. Caramba. E o Vingador do Futuro. Vingador do Futuro também. Opa, esse aí, Dias Total de Recall. Trovão, nossa, meu Dia amigo. De Trovão, cara. Dias de Trovão. Rapaz, e também teve o Esqueceram de Mim. É, Tarantino já disse: Dias de Trovão é um espaguete western com carros. Não entendi até hoje o que ele quis dizer com isso, mas tá bom, se ele falou. O Tarantino diz muita coisa. É, ele gosta de muita merda também. Pior mas, que eu gosto desse filme. 90, tá começando aí uma outra década do cinema que também era. Assim, teve uma fortuna gastada em filmes. Como, assim, já, apesar dos blockbusters já existirem, já ia há 20, 30 anos. Essa é uma década assim que foi gastado muito dinheiro com isso e também com efeitos especiais, né? Só pra gente ter uma ideia aí, a média de orçamento era de 53 milhões, tá? Mas chegaram a ter filmes que custaram mais de 100 milhões de dólares pra ser produzidos, cara. Ah, o Vingador do Futuro, né, cara? Foi, eu acho que o primeiro filme que o orçamento foi 100 milhões, uma coisa assim. O pessoal na época tava falando, o orçamento desse filme tá 100 milhões, porque assim, o que disseram, né, que foi liberado foi 60, isso. Mas falaram que por baixo, assim, teve mais grana envolvida, entendeu? Porque é o seguinte, se você soltar que um filme, naquela época, fez 100 milhões, as ações da Columbia iam pro buraco, entendeu? Porque, porra, a Columbia tá torrando dinheiro. Nossa, e se você pensa, né? 100 milhões de dólares é um puto orçamento até pra hoje, né? Até pra hoje ainda é um. O próprio Era de Ultron aí, que vai estrear agora, ainda esse mês aqui, daqui a alguns dias, né? Uma semana depois aqui da programação, ele foi estimado em 140 milhões de dólares. Mas você tem que ver que, assim, era de outro, né, dos Vingadores, ele tá 140 porque teve que renegociar o cachê dos atores, né? Aliás, desculpa, 140 foi o primeiro, esse tá 250. Ah, tá. É, o 140, 50 milhões disso era do Robert Downey Jr., entendeu? Então você tira, tira 50 milhões disso daí, você fica com 90. O que que acontece? O esquema da Marvel é fazer os filmes, não pagar muito pra fazer os filmes não, entendeu? É, tá ficando caro o negócio. Ah, lógico, custo-benefício, cara. Se você faz o filme barato e o filme rende uma boa grana, tranquilo. O problema é você fazer um filme por um preço e o filme render, mas não render o suficiente pra pagar. Entendeu? Porque, assim, todo filme que estreia precisa render 3 vezes mais que o valor de orçamento original pra pagar os custos. Porque metade do valor vai pro exibidor, entendeu? Vai pro cinema que tá exibindo. Aí então, cara, e aí tem custo de propaganda que não tá embutido no orçamento original. Tem uma cacetada de coisa, cara. Eu acho que em 1990 foi, assim, o final da década de 80, né? Foram 10 anos. Onde acabou se institucionalizando o blockbuster como forma do estúdio ganhar dinheiro, porque nos anos 70 foi o Tubarão, e depois, 2 anos depois, o Guerra nas Estrelas, que foram os primeiros blockbusters, e em 80 teve o Portal do Paraíso, que quebrou a United Arts e acabou com o cinema autoral daquela turma da Nova Hollywood, né, que o Scorsese fazia parte, o Coppola e tal, e ali começou a subir os novos produtores de estúdio, né, o Don Simpson, Bruckheimer, e que foram essa turma que começou a institucionalizar o blockbuster, entendeu? Ali, né? Essa é uma coisa que eu não... Esse detalhe da MGM, desse estúdio aí, desse estúdio do... Da United Arts? Da United quebrando, que eu não tinha lembrado, eu não tinha esse... Foi o filme que marcou, né, assim, é considerado assim, o marco do final da era Nova Hollywood, que começou com Bonnie Clyde e o Sem Destino, né, em 68 e 69, e acabou no Portal do Paraíso. 2 anos depois, em 82, o Coppola que se quebrou, né, com o Fundo do Coração, e a partir daí, cara, assim, anos 80 acabou tendo filmes muito legais de blockbuster, de tiroteio, dos brucutus, mas a parte autoral foi meio que jogada de lado. Os únicos que ficaram ainda tentando fazer alguma coisa era tipo o Coppola, até que ele também já acabou desistindo, e o Scorsese, né? Pô, legal, legal mesmo. Vamos passar agora aqui para o diretor, para o elenco. Martin Scorsese, eu acho que é um diretor amado por todos, né? É difícil você, assim, até fisicamente, você olha para a cara do Scorsese e você fala assim, pô, não tenho como não gostar desse cara. Ele é um diretor altamente prolífico, né? Ele, entre curtas, documentários, longas, série de TV, ele dirigiu 56 dessas produções e está dirigindo mais 2 aí. Um sobre um filme que vai estrear no ano que vem, chama Silence, e outro que tá sem data ainda, que é o Sinatra, né? É, o Silence é o que ele tá rodando agora. Eu não sei se vai estrear no final do ano ou vai estrear no ano que vem. Ele ia estrear esse ano, mas parece que ele teve alguns problemas com a agenda e não vai conseguir finalizar o filme pra 2015. Ei, Laia, eu tava achando que esse ano ia ter mais um filme do Scorsese pra assistir. No IMDB tá 2016. É. Mas enfim, e ele tem uma série de outros projetos, né? Esse do Sinatra é um, que também é um rolo do cacete, porque ele precisa passar pelo crivo da família do Sinatra, que só quer levantar a parte boa, né? É tipo o Roberto Carlos, né? Imagina você fazer um Roberto Fino e o Roberto Carlos quando ele perdendo a perna. É, não, e não é só isso, né? O Sinatra, a parte que rende realmente um filme legal é a parte que mostra ele tendo os problemas dele com a máfia, com bebida, com todas as ligações dele, como ele foi chutado pra tudo que é lado por causa da gravadora. Então, tem os baixos, né, do Sinatra. E a família é meio... Ah, não, né? Só quero glorificar o mito. Se bem que você quiser ver um pouco do Sinatra, vai pra Poderoso Chefão, né? Você pode... você tem um pequeno retrato ali do que era a vida dele. É, o... Como é que é o nome daquele cara? Era o Johnny Fontaine. Isso. É o Sinatra. Que é a história do... Como... Que, na verdade, é basicamente uma romanceada na história de como o Sinatra conseguiu o papel no A Um Passo da Eternidade. Uhum. Que o Sinatra tava em queda. Meu Deus, né? E aí ele conseguiu esse papel num Passo da Eternidade e ganhou o Oscar. Como eu falei um pouco mais cedo, né? A trindade do Scorsese é Taxi Driver, Turno do Mar e Os Bons Companheiros. Mas é injusto a gente citar só esses, né? Cara, é injusto porque não tá o que eu mais gosto hoje. Cassino. Ah, Cassino veio um pouco depois, já em 95, né? 5. É muito bom aquele filme, cara. A Última Tentação de Cristo, cara. Que puta filme. Ah, eu gosto da Ilha do Medo também. Ilha do Medo, cara. Eu vi no cinema aquilo, eu não conseguia acreditar no que eu tava vendo. O próprio Lobo de Wall Street, né? É, tem algumas coisas assim, né, no Lobo de Wall Street. Eu tenho alguns muitos receios, né, desse filme do Wall Street. Mas ele também, o que ele tem? O Rei da Comédia, também ainda dos anos 80. Também teve Cabo do Medo, ele dirigiu Cabo do Medo, 91. Cabo do Medo, inclusive, né? Nós fizemos lá no podcast sobre ele. Muito bom esse filme, cara. Esse filme é foda, cara. O Aviador eu gosto também. Eu gosto, cara, desde o Cassino pra frente, assim, os filmes que ele fez do Cassino pra frente, eu gostei de todos. Eu não gostei, por exemplo, da época da Inocência, não, aquele filme não entrou pra mim, entendeu? Não sei quanto a vocês, vocês chegaram a ver? É o de 93. O Daniel Day-Lewis, isso, com o Daniel Day-Lewis e a Michelle Pfeiffer. Eu vi esse filme, eu acho que eu vi, mas assim, muito tempo, provavelmente foi perto da época do lançamento, eu não, faz anos que eu não assisti. Eu tinha o DVD, me roubaram o DVD até hoje, caramba. Eu não comprei de novo. Então você acha que ele fez uma boa carreira desde então? Porque teve Gangues de Nova York, que eu gosto. Eu tenho lá meus problemas, daí teve, esqueci de falar, Os Infiltrados. Infiltrados é legal. Né, cara? Com o Cabré. O Cabré eu acho legal. O Cabré eu acho que é uma queda nesses anos assim, 2000 dele, porque ele é... Não tem muito cara de Scorsese, mas é da hora, eu acho um bom filme. Cara, é um bom filme, é um filmaço, cara, eu tava revendo ele, cara, assim, na segunda revisão, o filme cresce, é muito bom, cara. É uma bela homenagem ao Méliès. Isso com certeza, é uma bela homenagem ao Méliès, ao cinema, mas eu acho que ele nativamente se perde, afinal de contas, você vai contar a história do Hugo ou vai contar a história do Méliès, sabe? Esse é meu problema com o filme. Também teve... Dirigiu um filme do George Harrison também, né? Living in the Material World. Também não assisti, mas me falaram muito bem, cara. O do Bob Dylan é muito legal. O do Bob Dylan é muito legal. Tem aqui, muito bom. Vivendo no Limite com o Nicolas Cage, né, cara? E teve os filmes originais, né? Que quando ele fez o nome dele, né? O Caminhos Perigosos, vocês chegaram a assistir, cara. Excelente o filme. Excelente, cara. Esse é aquele filme que você já abre um sorriso logo na primeira cena, cara. Entra, Be My Baby moendo e você vai. Esse filme, o Caminhos Perigosos, é aquele que tem umas danças no meio da rua? Não. Não. Dança? Bom, não. Caminhos Perigosos é mais um drama. David Carradine. Não, David Carradine é o Boxcar Bertha. É o terceiro filme dele, o Caminhos Perigosos. É com o Harvey Keitel que faz o principal. Ah, isso é. E o início da parceria dele com o De Niro. Porque eu tava vendo outro dia o documentário do Roger Ebert, e ele falou de um dos primeiros filmes de Scorsese, que ele falou assim que era um diretor, que era o primeiro filme dele que ele tinha visto, esse diretor tinha que se acompanhar de perto. Eu vou ter que dar uma olhada de novo aí, porque eu... Aí, se for o Caminhos Perigosos, realmente, acho que foi o primeiro filme que teve um lançamento em um estúdio, um grande estúdio, né? Porque o primeiro dele, Quem Bate a Minha Porta, foi um filme que ele fez quando eu era estudante, ele levou uns 3 anos fazendo. Então você vê o Harvey Keitel mudando, assim, você vê que muda um pouco a fisionomia. E aí o segundo ele fez pro Roger Corman, né? Que é o Boxcar Bertha. Eu realmente não vi, preciso dar uma olhada, porque, como falei, né? 50 trabalhos, ele foi produtor do Boardwalk Empire, que é a série que eu acompanho por algum tempo. Inclusive foi diretor executivo desse filme que eu falei, do Roger Ebert. É. Ele participa do Corman's World? Não, acho que não. Participa. Ou sim. É muito bom esse documentário, Corman's World, sensacional. Cara. Sensacional. O filme mais fraco dele, pelo menos pra mim, é o New York, New York. Eu não gosto desse filme. Eu gosto do New York, New York. Eu acho bem interessante, assim, umas coisas que ele fez. É, eu acho tosco, assim. É o pior filme de todos que eu já assisti dele. O New York, New York não é o Conto de Nova York, não, né? Não, New York, New York é com a Liza Minnelli e Robert De Niro. Logo após a Segunda Guerra, ele faz um saxofonista que quer vencer no mundo da música e tal, e ele compõe a New York, New York. que foi escrito pra esse filme. Ah, tá. Não, realmente, agora lembrei. O filme é dos anos 70 ainda. Tá certo. Olha só. Então, putz. Ou seja, né? É um diretor que não são só esses três filmes que eu comentei. Claro que ver esses três filmes é também obrigação, eu imagino. Qual que é o preferido de vocês, do Scorsese? Você falou que o Marcelo que era o qual mesmo? Cassino. Hoje é o Cassino. Ainda prefiro o Taxi Driver. Cabo do Medo, vai. E o elenco, né? Eu acho que é impossível, cara. A gente não assim, não parar pra olhar, falar assim, e falar depois de 2 horas e meia de filme, aproximadamente, você falar assim, você vê esses monstros que foram Robert De Niro, Joe Pesci e Ray Liotta atuando. Como não gostar desses três, né? Por mais que você fale, putz, Ray Liotta, talvez... É o melhor... Pra mim é o melhor filme da carreira do Ray Liotta. É a melhor atuação que ele já teve. Com toda certeza. Acho que a segunda melhor foi no Narc, olha, e no Copland. Mas mesmo assim... né? Aí foi o filme da vida dele. Foi o Bons Companheiros. E tem o Campos dos Sonhos, né, cara? Aliás, eu tenho uma curiosidade sobre o elenco que eu tava descobrindo aqui quando eu tava pesquisando. Tem um cara, não mafioso de verdade, mas um cara que prestou serviço pra máfia que tava nesse filme, cara. Tem um policial que depois descobriu. O Luiz Hipólito. É. Ele era hitman da família Lucchese. Caralho. Ele tava nesse filme, cara. O Ray Liotta, eu não vejo ele fazendo coisas assim importantes, né? O Paradela aí comentou sobre o. Qual foi o filme? O Campo dos Sonhos, né? Campo dos Sonhos, né? Que veio um ano antes. Mas depois, a gente pode falar alguma coisa aí dele? Cara, assim, temos o que falar, né, cara? Eu tinha um apelido pra quando eu via ele. Então eu falei, mais um filme com o Ray Liotta. Cara, Depois disso, a cena mais marcante pra mim é ele comendo o próprio cérebro. Exatamente. Sei lá, pra quem gosta de videogame, ele fez uma dublagem em GTA. Ele é o do... Cara, ele Vice é o City. Do Vice City, ele é o protagonista. Tommy. Isso, Tommy Vercetti. Comentário aí do Hannibal também. Cara, ele tava no Copland, né, que é um Copland. Filme bacana. Uhum. Aí ele como ele mesmo no B-Movie. Ah, é verdade, né? Ele tem o Mel, né? O Mel Ray Liotta. O Mel Ray Liotta, isso. Nossa. Mas nesse filme ele tá ótimo. Eu acho que é óbvio porque é o Scorsese que puxa, né? Tira o melhor dele, né? Porque você vê se ele faz um filme tão, tão bom no começo dos anos 90 aí, e depois a gente vai demorar pra lembrar do que ele fez de bom, sei lá, vai falar o que é de Corina, Fuga de Absalom, tá? Copland é legal, mas, putz, demorou 7 anos pra ele fazer uma coisa interessante. Ele tava no Sin City novo, né? Ele tá no novo Sin City. Mas em compensação ele fez a série da Hannah Montana, cara. Ah, vá. Nossa, tá aqui no IMDB, cara. É, Cliff, aonde? No IMDB aqui, cara, que ele fez a... Tem razão. A série da Hannah Montana, deixa eu ver aqui se eu acho o ano, cara. Em 2010. Aqui, 2010. Diretor Luger, cara. Nossa, mano, isso é muito fim de carreira, velho. Ah, pô, mesmo assim, é muito fim de carreira, cara. Cara, eu não sei se vocês viram, ele fez um... Vocês já viram os curtas da BMW? Eu vi um ou dois, né? Ele tá num que o Joe Carnahan dirigiu. Puta, velho. E, aliás, é um episódio bem legal, que ainda tem o Don Tiddle, cara. Eu só vi o do Clive Owen. Não, o Clive Owen tá em todos, entendeu? Eu só vi um dele, não lembro qual. Bom, e do lado nós temos quem também? Joe Pesci, um ator italo-americano, rapaz. Esse é também um companheiro dele, né? E só por coincidência, ou pra fazer um paralelo, ele também estava estrelando Esquecendo de Mim mesmo ano, em 1990. E ele ganhou o Oscar, né, pelos Bons Companheiros. A gente tem que lembrar isso. Sim. E participou também do Turno Indomável, Era Uma Vez na América. Máquina Mortífera. É claro, Máquina Mortífera, né, ele faz o Léo nos 2, 3 e no 4. Eu acho que também temos como comentar que ele era o vilão de Moonwalker. Nossa. Foge. Olha, ele tava em JFK, lembra? JFK, Meu Primo Vini, próprio Esquecendo de Mim 2. É, e Cassino, né? Ele tá no Cassino. Cassino, né? E aí, cara, desde o Máquina Mortífera ele não fazia filme, né? Do 4. E aí saiu aquele Bom Pastor que o De Niro dirigiu, né? Eu cheguei e falei, vou assistir, né? Vamos ver se esse filme é legal. Primeiro que foi um saco. Quando aparece o Joe Pesci, meu, o bicho tava acabado, cara. Parecia que ele teve algo muito sério. Aí depois eu tava fazendo reportagem, realmente, ele teve algo muito sério. sério, não disseram o que foi. Mas, cara, o bicho tava zoado. É, se você pega a foto dele aí no próprio MDB, você vê que ele tá bem, tá acabadinho. Ele tem já quase 70 anos, né? Ele é de 1943. 72, né, cara? É, já passou, na verdade, 70 anos. Mas alguma coisa aconteceu com ele. Não envelheceu tão bem em contrapartida contra como o De Niro, por exemplo. Uhum. Nossa, ele realmente sumiu por vários anos mesmo. 98, ele tava lá fazendo Máquina Mortífera 4. Foi aparecer ser quase 10 anos, 8 anos depois, pra ir no Bom Pastor, né? Como você tinha comentado. Diferente do De Niro, né? De Niro tá sempre fazendo alguma coisa, né? Ele pode, acho que... Infelizmente. bem ou mal, ele tá lá. Normalmente mal, mas enfim. Não, ultimamente... Ele é um cara que atua desde os anos 60, né? Desde o comecinho dos anos 70, finalzinho dos anos 60. Ó, eu vou falar aqui, que em breve, eu vou fazer um jabá aqui no meio, mas em breve, lá no Filmes e Games, algo muito interessante sobre o De Niro vai pintar. Fiquem ligados, vai estar no canal Filmes e Games. Olha, dei a dica, já vão encher o nosso saco lá e eu vou apanhar dos caras. Mas, e aí, então vamos voltando um pouquinho na carregada dele. Ele apareceu no Poderoso Chefão 2, né? Ele era o Vitor Corleone, a versão jovem dele, né? É, cara, ele faz o Poderoso Chefão 2 e já ganha um Oscar. É, né? Pá, já pronto. Pá, lá na primeira já vai quase. Ele já tinha feito alguns filmes, né? Já, é o primeiro dele. Primeiro grande papel, né? Tem outro filme de máfia chamada Quase uma Máfia, que eu não conheço. Isso aí eu nem... Não. Ele fez a última batalha de um jogador, que ele faz o jogador que tá morrendo, né? Morrendo de uma doença grave. E no mesmo ano, Caminhos Perigosos, que aí ele apareceu pro mundo. No ano seguinte, Poderoso Chefão 2 e ganhou um Oscar, cara. Eu comentando que ele envelheceu bem, né? Ele é um cara assim que eu vejo ele no eu revi o Poderoso Chefão ano passado aí no Cinemark, né? Eu falei, opa, ele tá bem, ele tá ótimo aí, rapaz. E assim, eu vejo ele na cara dele, assim, nos 30 anos. Diferente do Patino, por exemplo, que Poderoso Chefão 1, ele tá com uma cara assim, e ele deu uma enrugada muito forte. E hoje, assim, eu fico até com dificuldade. Falei, você olha o Patino, cara, ele embarangou, cara. Embarangou, velho. Ai, chuchu, né? Não, o tempo foi cruel com esse daí, cara. É, aquele ali, maluco. E alguma coisa apodreceu no meio do caminho, cara. Mas voltando aqui pro De Niro, né? Também Taxi Driver, como eu já tinha comentado, né? Outro filme Scorsese. É, o Franco Atirador, né? Também. Foda. Né? Também participou de Coração Satânico, cara, que é um filme que eu acho fantástico. Sensacional. Eu amo de paixão Quanto esse filme. Quanto tempo você não assiste esse filme? Uns 5 anos? Não, acho que foi por aí. 5, 6 anos. Eu devo ter visto antes do meu casamento. Caralho, cara, eu assisti esse filme um pouco tempo atrás, falei, meu Deus, não. Eu achei esse filme muito bom, cara, assisti ele ano passado. Achei que tinha ficado, nossa, eu achei tão datado, falei, nossa, cara, tá tudo fodido aí, velho. É, principalmente se você olhar o Mickey Hurk, né? Não, aí o Mickey Hurk é um tratado, né, de desgraça. Não, envelhecer não, né, porque o cara decide largar tudo e lutar boxe, os caras fizeram paçoca da cara dele. O que tem mais? Tempo de Despertar, você tinha comentado, né, também? Era Uma Vez na América, ele fez. Não, um filme bom dele que eu vi recentemente, cara, que ele fez em 81 junto com o Robert Duvall, Confissões Verdadeiras. Não assisti. Não conheço. Cara, ele é meio um filme noir, só que é praticamente de dia, mas é muito bom, cara. Pô, Machete é da hora também, tem ele. Pô, ele fez Intocáveis, né, cara? Cabo do Medo também, né? Ele é o Max, né, cara? Um dos personagens mais assustadores do cinema também. Fez Frankenstein, né? A versão do Kenneth Branagh, né? Extrema Obsessão. Também fez Copland, né? Também tava em Copland. Fez, o Copland tava todo mundo lá fazendo. Aí, no começo, finalzinho dos anos 90, ele vai já dando aquelas, putz, cara, ele deve ter falado assim, ah, eu já tô aqui, já fiz uma porrada de filme, já tô consagrado. Eu faço um filme de série de vez em quando, mas aí eu faço uma piada também, como o Máfia no Divã, ainda teve Máfia no Divã 2. Ele fez 3 filmes já do Entrando numa Fria lá, Entrando numa Fria com a família, de novo. Tem um pior, As Aventuras de Alceu e Dentinho. Rapaz, eu acho que nesse dia ele falou assim, eu tô precisando pagar meu Rolls Royce novo, eu vou fazer esse filme. Você tem que entender o seguinte, cara, eu acho que o filme chave pra entender essa bagaceira que o De Niro ficou nos últimos... Em 20 anos, foi o Ninguém é Perfeito. Aquele que ele faz com o Philip Seymour Hoffman, que o Philip Seymour Hoffman é uma drag queen. Ah, sim, é filme de 1999. É um filme dirigido pelo Joel Schumacher, logo após do seu grande momento em Batman Robin, entendeu? Eu vi esse filme, você olha a cara do De Niro, você vê a alma dele indo embora, cara. Cara, filme Seberhoff no elenco, meu Deus, cara. Cara, não, você viu o De Niro, porque assim, o De Niro tá atuando pra cacete, porque ele faz um cara que sofreu um derrame, e você vê que ele pesquisou os tiques, ele tá fazendo uma atuação, assim, muito boa no, nesse sentido técnico, mas ele, cara, o roteiro é uma merda, é um filme banal, tudo idiota, vira uma coisinha besta no final, de perseguição, assim, cara, você olha na cara dele, ele fala assim, meu, não, por que eu me esforcei pra essa bosta aqui? Você vê que ele desacreditou, entendeu? Homens de Honra, vocês gostam? Eu acho legal, acho bom. Também gosto. Daí ele fez, cara, o Espanta Tubarões, brincando de novo com essa coisa de máfia, que ele é um tubarão mafioso, né? É um bom desenho. É bem legal o Espanta Tubarões, eu gosto. Tem até, o Scorsese com fazendo isso. Voz, né? É, mas acho que... Tem o diálogo dele com o Scorsese, né? Eu lembro, cara, que isso é também, esse filme teve uma certa... controvérsia, porque falaram, pô, fazendo os italianos aí como mafiosos, nós não somos todos assim, né? Ai, ai, teve aquela porcaria de O Amigo Oculto. Putz, esse filme é ruim. Cara, é o Amigo Oculto. É com a Dakota Fanning? Isso. Eu não vi esse. Ah, não faça isso com você. Teve Stardust, que eu acho que o Stardust é... Não é um filme bom, mas ele é interessante que ele faz um capitão de um navio que é gay. O Stardust é bem legal, cara. Inclusive tem o Demolidor, né? É o principal. É bacana. É verdade, nossa. Mas... Olha aí, voltando agora pro Demolidor da Netflix. É verdade. É o Charlie Fox. Que mais? Profissão de Risco. Puta, esse filme é ruim, cara. Esse filme é horrível. Ainda bem que eu não cheguei perto dessa merda. Tem aqueles Estão Todos Bens, que é uma refilmagem do filme do Tornatore. Cara, eu não dava nada. Um filme muito bom, cara. É um filme bem daquele, ai, você vai chorar. Não chorei, mas você entendeu, né? E tá filmando várias. Tem quatro filmes em pós-produção. Agora, eu posso ser dois sincero. Dois filmando e outro anunciado. Caramba. Posso ser sincero? Sobre o De Niro, a gente assim, zoou pra cacete o De Niro, falou que depois dos anos 90 ele só não fez porra nenhuma, assim, em termos de atuação, tá? Ficou só, quando a gente fala de jogador de futebol, jogando com a camisa, né? Jogando com o nome. Mas, cara, ele fez, em 2012, ele fez A Família Flynn, que o filme é uma bosta, entendeu? Um saco. Eu não vi, cara. Mas ele tá atuando pra cacete. E ele fez O Lado Bom da Vida, né? Ele ganhou uma indicação, né? Bom, Oscar, e assim, ele tá bem, cara, nesse filme. Eu achei bem, mais ou menos ele assim no filme. Mas você não vai esperar que o De Niro vá fazer um papel de fodão, né, cara? É isso que resta. Ele fez também A Última Viagem a Vegas, que é um filme gostosinho, assim, de assistir. Eu acho bem espirituoso. É um filme assustador. Assustador. Pra ver, por causa dos velhinhos tentando transar, por isso que diz isso. Não. Eu vi esse filme recentemente e há muito tempo eu não via nada do Michael Douglas, cara. A Última Viagem a Vegas é aquele que é um monte de velho, Michael Douglas, Kevin Klein, esses assim. Isso. Eu não, solteiro do eu Michael não assisti, Douglas. Cara. Que vai casar pela quarta vez, uma coisa assim. Cara, você viu o Michael Douglas, cara, dá um medo. Você fala, meu, ele envelheceu pra caralho. Ele, não, assim, véio. É tipo, sabe, isso aqui é um tiro. Aquele ali foi abduzido e cuspido pra fora e caiu de cara, mano. Não pode ser, cara. Cara, e eu lembro dele no Tudo por uma Esmeralda, cara. Começou a me dar uma dó, cara. Vocês estavam comentando aí também que ele fez O Lado Bom da Vida. Ele tá filmando outro filme do David Russell, que chama Alegria. Hã? Alegria. Ou Joy em inglês, né? Vai sair aqui em português, né? Provavelmente com Alegria, né? Joy é a história de uma família que passa quatro gerações e a mulher que levanta para se tornar fundadora e matriarca de uma família poderosa de nascer. De uma família poderosa. Pra variar, tem Jennifer Lawrence de novo, tem o Bradley Cooper de novo. É sempre os mesmos caras, né? Mas o David Russo, a gente pode chamar ele de Scorsese Light. Vocês assistiram Trapaça? Sim. Eu não gostei. É Scorsese Light, cara. Não, gostei. Só que é um Scorsese Light, né? Você vê que no final tudo acaba bem pra todo mundo. Se fosse Scorsese fazendo, todo mundo tá fudido. Todo mundo teve na merda. Rapaz, é isso aí. Olha aí, nossa, falamos aí um pouquinho dessa carreira. Só pra um pouquinho aí sobre esses atores, o John Pest ganhou, né, como o melhor ator coadjuvante, o Marcelo tinha combinado, né? E esse elenco, essa direção, tudo isso fez o Goodfellas faz, acaba assim, entrando em várias listas, né, dos grandes filmes de todos os tempos, em várias listas, revistas, sites, tanto em gênero de crime, né, como no geral, né, e tanto que ele é considerado culturalmente significante e agora está preservado na Biblioteca Nacional de Registro lá nos Estados Unidos, né. Você viu que o resto do elenco, né, cara, é um elenco bom, né, cara, de Paul Sorvino, a Lorraine Bracco e, né, nosso querido Samuel Jackson tá ali, Nick Fury. Cara, eu me revendo assim, muito rapidamente, aparece o Dick Saul lá no elenco. Ele é um médico que só fala, venha comigo, por favor. Pro Henry. Não. O moleque lá do Sopranos também, né? Que faz o Spider nesse filme. Ah, é, Spider. Coitado do Spider. Tem até a mãe do Scorsese. É, o Scorsese sempre põe a mãe, o pai, sempre põe a mãe e o pai dele nos filmes, cara. Vários filmes eles aparecem, cara. Ele fez um documentário com os dois, o Italian American, nos anos 70. É legal, é bom saber, bom saber. Vou dar uma olhada. É, a gente sabe, isso é meio base, isso já está enraizado no cinema americano, que esse fascínio com a máfia. Nós tivemos uma grande produção, realmente, a partir dos anos 70, lá pelo grande revival, né, na verdade, dos anos 70. Mas, cara, isso já é tocado desde a primeira década de cinema. Em 1906 tem um filme chamado The Black Hand, que é um curta. Em 1912, o Griffith, que é o mesmo lá de Intolerância e O Nascimento de uma Nação, isso. Tem um filme chamado The Musketeers of Pig Alley, que dizem as más línguas, assim, que registrava, era pouco, que ele contratou, o Griffith contratou gangster de verdade pra fazer o filme. Isso é bem a cara do Griffith. É. Mas houve uma grande produção também a partir dos anos 30, né, que coincide com a Grande Depressão, com a lei anti-licor, a lei, né? Seca, né? A lei seca, lá nos Estados Unidos, né? Tudo isso. Então nós tivemos filmes como grandes filmes como Alma no Lodo, O Inimigo Público de 31. Nossa, Inimigo Público é do cacete esse filme. A primeira versão de Scarface em 32 também. É, cara, você tem que ver que a maior parte desses filmes de gangster dos anos 30 era feito pela Warner, né, cara? Que basicamente foi um estúdio que se especializou em fazer filmes nesse ângulo, né? E eram filmes pra época muito violentos. Muito violentos, né? Vocês chegaram a assistir O Inimigo Público? Ou James Cagney? Eu sei da importância dele, mas é um filme que eu realmente nunca assisti. Ah, não. Eu não gostei muito do Alma no Lodo, mas O Inimigo Público, cara, é que é foda. Pra eu falar esse negócio da violência, eu tinha que falar a cena final do filme. Aí é foda. Aí eu estrago de vez, mas vamos lá. Uma cena. É uma cena violenta que todo mundo fica chocado quando vê, né? E começou a ter uma repercussão tão negativa que entrou um grupo conservador e acabou tendo o Código Reis. Que foi um código que meio que censurava, né? Os filmes. Olha, os filmes não podem ter isso, não podem ter aquilo. E aí isso meio que acabou com os filmes de gangster naquela época, entendeu? Porque muita gente falava que estavam glorificando o estilo de vida dos gangsters. É, a gente comentou rapidamente sobre isso no TIGcast 80, como isso influenciou a produção, né? É, apesar de ter falado de um filme de comédia, né? Foi Uma Noite na Ópera, né? Uma Noite na Ópera, né? O que eu gosto nessa questão aí, dessa cultura que começou nos anos 30, é que eles ficaram um bom tempo, assim, realmente. Eu falei esses três filmes, que foram grandes expoentes, mas é. Foi um gênero que ficou adormecido, né? Pra ter um revival aí, Poderoso Chefão 1 e 2. O Fugitivo, o que eu tô falando, não é o Fugitivo que a gente conhece da série ou do Harrison Ford. Não, o Fugitivo é um filme dos anos 30 também. É um Fugitivo from the Chain Gang. Então teve vários filmes, cara. Todos que daí que realmente influenciaram esse revival em 72 aí com o Poderoso Chefão, o remake de Scarface dos anos 80, os Intocáveis, passando para os anos 80, nos anos 90, Cassino já comentado, Dick Tracy já comentado também. É, o Dick Tracy é mais um filme... É engraçadinho, de, né? É, não, é um filme de quadrinhos, né? Era uma tira de detetive que saía no jornal, né? Uhum. Então tinha os mafiosos como vilões, mas era, os mafiosos são uma quadrilha de bandidos e tal, era tipo polícia e ladrão, né? Mas nesse caso, não tanto máfia, por exemplo, Bons Companheiros, Poderoso Chefão, que é algo mais a fundo, né? Depois continua, né? Eu diria menor, né? Nos anos 2000 a gente teve alguns filmes como Estrada para a Perdição, os infiltrados, os inimigos públicos, que não tem a ver com o inimigo público lá de 31. Nossa, esses inimigos públicos do Michael Mann, né? Com o Johnny Depp. Que desgraça vendo esse filme no cinema, cara. Que ele filmou todo em digital, cara. E, tipo, você olhava, cara, eu vi o filme e falava, cara, ele não disfarçou, ele não fez nada. Ele tá mostrando, olha, eu tô fazendo um filme de época em digital. E, cara, tipo, você saía do filme o tempo inteiro, cara. Que cacete vendo esse filme. Também tivemos aí, em 2010, tem Os Infratores, que é um filme que eu gosto razoavelmente, com o Shia LaBeouf. E tem o Castle of Gangsters, que acho que foi tem um puto elenco e muito desperdiçado, porque é muito caricato. É. Tava afim de ver, mas vi tanta gente batendo nele que eu falei, ah, vou dar um tempo e... É, o Sean Penn, por exemplo, nesse filme, ele tá com uma cara assim de gangster malvado, maléfico, que parece com o vilão lá do Dick Tracy, mas ele, do mundo real, sabe? Daí fica muito ruim, cara. É um filme que eu não gostei muito, não. Mas é interessante que esse fascínio com a máfia, cara, marcou os Estados Unidos e tem reflexo até hoje. Isso porque 90 anos, 80 anos atrás, teve um código que marcou o cinema, teve uma depressão que até hoje ecoa, né, nos anais das histórias dele. Eu acho isso muito interessante, cara. É, claro, tivemos filmes de máfia também italianos, né, também recentemente. Teve o tal do Gomorra, falaram muito bem, mas eu não assisti ainda, pra confirmar, mas a grande, grande coisa mesmo é ali, essa cinema americano mesmo. Grande, assim... Acho que deu uma arrefecida, né? Depois que entramos nos anos 90 e tal, que deu uma diminuída. É porque você teve em Nova York, principalmente, os promotores americanos caindo em cima da máfia de uma forma assim selvagem, entendeu? Que na verdade é aquele que juntava com aquela Operação Mãos Limpas, que prenderam o Tomás Buscetta aqui no Brasil. Tudo isso tinha reflexo. E os caras meio que meteram metade da família Gambino na cadeia lá nos Estados Unidos. Então, tipo, inclusive quem chefiou isso daí foi o Giuliani, né? Que era promotor na época. Então, depois virou prefeito, né? E depois virou prefeito de Nova York. Então, é tipo... Que ele também é descendente de italianos, entendeu? Então, é uma coisa meio... Então, até o fato de você ter tirado muito da influência da máfia... Ainda tem, né? A máfia não acabou por completo, mas... quebraram muito da influência da máfia na metade dos anos 80. Então, isso meio que... Você não acaba não tendo mais histórias, né? E o próprio envolvimento deles com o narcotráfico errou a vida deles, né? É uma coisa muito interessante mesmo. Então, e estamos assim, né? Não sei qual que é o próximo filme de máfia, mas estou esperando aí pra ver se vai ser uma coisa boa ou não. Eu sei que estavam tão querendo fazer um sobre a família Gambino, inclusive eles indo pra cadeia. O principal, que é o personagem que o ator que estavam querendo contratar é o Travolta. Olha, imagina a Travolta fazendo filme de máfia. Nossa senhora. Rapaz, eu não tô sabendo disso aí, não, mas. É, então. Enfim. É uma boa história. E tem o filme que o Scorsese tá a fim de dirigir, né? Que é. Eu gostaria que ele. A exceção do silêncio, que é uma coisa muito interessante, assim, o plot aqui do filme. Mas depois disso, cara, eu adoraria que ele jogasse tudo pro alto e falasse esse, que é o The Irishman, né? Que é um projeto que ele já tá há alguns anos enrolando, que é baseado no livro Nós Pintamos as Paredes de Vermelho, que é a história de um cara que foi matador da máfia durante 30 anos, entendeu? E basicamente a ideia é botar o Scorsese dirigindo o De Niro e o Al Pacino. Pô, isso ia ser sensacional. Bom, a esperança é a última que morre. De Niro, Al Pacino, Joe Pesci e Leonardo DiCaprio. Nesse naipe a coisa. É uma coisa que de repente pode vir ainda? Uma parceria dessas? Não necessariamente desse jeito, né? É um projeto que tá em desenvolvimento. Se vai vingar ou não, só Deus sabe. Ok, agora gente, vamos falar então de propriamente, depois de toda essa introdução, todo esse background, vamos falar de propriamente sobre Goodfellas, Os Bons Companheiros. E avisando que essa discussão do filme tem spoilers liberados, então por favor, se alguém não viu até agora, pause, assista e depois venha ouvir de novo a gente. Em primeiro lugar, é um filme baseado numa história real, né? Que baseado num livro chamado The Wise Guys. né? Que é o que escrito pelo Nicholas Pileg, que é o co-roteirista do filme, né? Uhum. Lembra que a gente tinha falado assim, como o Scorsese é um puta diretor? Ele até deixava os personagens, né? Os atores, dava liberdade pra eles assim, né? Ali na hora de fazer improvisações, né? Deve ser por isso que, por exemplo, tem tanta palavra fuck pela contagem que eu vi na pesquisa, né? Eles falam 321 vezes a palavra. O que dá uma média de 2,04 por minuto. Só o Joe Pesci deve ter tido metade disso. Por aí, metade disso aí. Filme, né, puritano e... Bem família. Muito, é bem pra família. Mas nesse começo, o que a gente já pode falar logo assim, nas primeiras cenas, né? Que é um filme que quebra um pouco... Um começo que não é um começo, né? Exatamente, né? Ele quebra um pouco a linha... A narrativa linear. Isso, exatamente, narrativa linear, né? Que a gente vê primeiro uns créditos correndo aí, um trabalho, aliás, do Saul Bass, né? Que já trabalhou com Hitchcock, com Kubrick, né? Quem é designer gráfico? Eu. Tem que, assim, beijar os pés do Saul Bass, né? Você sempre tem um altar Saul Bass e pedir amém. Porque que puta que pariu, o que o cara fez, cara? O pôster do Anatomia de um Crime, o trabalho com o Hitchcock, pô, a abertura do Intriga Internacional lembra muito essa abertura, de certa forma, entendeu? A abertura do Bons Companheiros e a abertura linda do Cassino que ele fez, gente, do Cabo do Medo. Durante eu acho que esse é um dos filmes, assim, que a gente poderia analisar cena por cena. Mas eu vou me focar, por enquanto, assim, em algumas mais antológicas, né? Por exemplo, quando eles abrem o porta-malas, né? Ficam surpresos lá que o cara tá vivo ainda, depois a gente vai descobrir isso um pouco mais pra frente, o que aconteceu. Existe esse close vermelho na cara dos três, né? Uhum. Quando a gente vai ver essa questão de arquétipos, né? De símbolos, aliás, né? Ali no filme, né? A gente vai ver que o personagem do Ray Liotta, ele tá só com a metade vermelho, assim. Digamos assim, que ele não tá totalmente dominado por aquele mal que assola Nova York, né? É que, na verdade, né, o personagem do Ray Liotta, o Henry Hill, e a história é a história dele, né, basicamente, é o personagem principal, e tudo que a gente vê é pelos olhos deles, até pelo fato dele narrar o filme inteiro, quase, né, 90% do filme. Esse momento específico no filme é a hora que eles vão pro inferno. Oh. Não, é a hora que eles vão pro inferno. A partir desse momento, as coisas começam a sair de controle. Eu concordo com você. E é importante que, assim, o Scorsese é um diretor ele é católico, né? Inclusive o Caminhos Perigosos, ele abre com uma frase que define a carreira do Scorsese, que é: você não paga seus pecados na igreja, você paga nas ruas. Você paga nas ruas. Entendeu? É forte, eu não lembrava disso, não. E basicamente é isso. O filme, nesse momento, ele tá fazendo uma, vamos dizer assim, uma luta pela alma do Henry Hill, né? Que quanto mais ele se envolve com esses caras, mais ele vai ter problemas. E ao passo que os outros, eles não questionam em nenhum momento se a violência... Você vê que em todo momento que algo violento ocorre, o personagem do Ray Liotta, ele olha com aquela cara de, meu, por que que vocês fizeram isso? Ele mesmo tá impressionado. Um deles, né, o Tommy é até um psicopata, cara, o Joe Pesci é malucão, ele não quer saber. Mas o Jimmy, né, que é o personagem do De Niro, também não tá muito longe, não, né? Não, é, o mais, vai, digamos assim, na verdade, mais... os três são bem, bem desgraçados, assim, né, bem filho da puta mesmo. Mas a gente, por ter o Ray Liotta como... O Ray Liotta. É, como personagem principal, a gente tem uma tendência, digamos assim, a... Não, não é torcer por ele, porque ele é um personagem muito... Ele, apesar de tudo, ele é um personagem muito sujo, né? É, mas você pode ver que todas as... Em tudo que ele se mete, não aparece ele chegando finalmente de tirar uma vida. É, realmente. Nenhum momento. Ele faz coisas como quando ele era moleque, de tacar fogo nos carros. Você vê que ao mesmo tempo quando ele faz isso, ele tá trabalhando pro Poli, chega um cara baleado, ele vai ajudar, ele pega 50 mil toalhas pra salvar. Então ele tem essa dualidade dentro dele, ele fala, pô, eu quero fazer uma coisa certa, mas eu gosto dessa vida, né, do luxo que ela traz, né. Uma das primeiras frases dele que ele fala eu sempre quis ser um gangster. Exatamente. Sim, porque essa primeira fase aí da vida dele, né, que a gente vê um flashback, é porque aparentemente mostrar que é uma parte meio aquela fase adolescente, né, que é tudo glamour, né? Até a música acompanha esse ritmo, ela é, ela é mais agitada, lembra mais um jazz, um soul, enfim, acho que é muito, muito interessante essa divisão. Tony Bennett, né, cara? Uhum. É interessante que é o seguinte, né, toda essa abertura, né, da fase dele quando ele era moleque, é pra situar, né, a gente nesse universo, né, que a gente vai conhecendo o Polly, né, que é o personagem do Paul Sorvino, né, e o personagem do De Niro, né, e a família do Henry, né, o pai, a mãe, aqueles rolos lá. E um detalhe importante que apresenta aí, que vai refletir mais na frente, é o fato dele não ser italiano, né, ele vem de uma família irlandesa. É, ele é metade italiano, né, que a mãe dele é siciliana, mas ele, o pai dele é irlandês e ainda daqueles bem duros, né? Bruto é uma boa palavra. Bruto, né? Eu tava tentando achar. Bruto, né? Que cobra de porrada quando ele descobre que ele não vai pra escola e tal. E ele aceita nisso, isso é uma característica dele, né? Que vai sendo contado aos poucos, assim, que ele quer fazer parte daquilo e faz de tudo por isso, inclusive apanhar do pai. Ele fala, eu apanhava de vez em quando, mas é meio ossos do ofício, né? Também notaram, vocês podem notar assistindo o filme, que ele tem vários planos sequências, vários planos longos, né? Ele usa, aliás, inclusive, ele usa a Steadicam nesses momentos, né? O De Niro, o Scorsese, né? Sim. É um efeito muito, muito legal, né? E eu acho que, porque assim, a gente pensa, por que ele quer usar essa opção? Eu acredito que é pra mostrar mesmo tudo que tava em volta do personagem, né? Tem aquela cena quando eles vão chegar num restaurante, né? Quando já... O Copacabana. Isso é sensacional. Esse plano é incrível. O negócio é o seguinte, o plano sequência é o diretor se exibindo. Por mais que a gente fale da artista, todo plano sequência é o diretor se mostrando. Olha aqui, olha como eu sou, olha aí o que eu tô fazendo, hahaha, entendeu? Tem isso. Bom, o interessante é, ok, o que esse plano sequência era fundamental, esse plano sequência você poderia contar isso de outra forma, e esse plano da entrada no Copacabana não tem de maneira alguma você fazer tudo que ele faz com esse plano e passar as ideias que ele vende com isso, porque o plano, você acompanha, né, ele levando a então namorada dele, né, pelo restaurante, e você vai... e você vai pelas entranhas, né, do restaurante. Você entra pela parte do lado, assim, e vê os corredores, a cozinha, até sair na parte de dentro do restaurante e ficar na frente do palco. Só que ao mesmo tempo, isso que é o mais importante, é que enquanto ele vai entrando ali, mostrando, ele mostra pra ela o poder que ele tem, que ele vai encontrando todo mundo e cumprimentando e fazendo piada, tipo, e todo mundo brinca com ele. Então, tipo, ela vai vendo assim, ele é uma pessoa conhecida, ele faz isso sempre, ele é foda. Então a cena basicamente é uma demonstração de poder, claro, né, do Scorsese como diretor, mas do personagem, cara. É muito incrível esse plano, cara. Pessoalmente foi bom ter discutido isso, né, porque às vezes a gente fica falando assim, né, por que que o diretor colocou essa cena, né? Eu acredito que os diretores, em especial o Scorsese, né, como eu não falar, sempre vai colocar alguma coisa, ele não deixa nada de graça, né? Por exemplo, outra coisa, a gente vê nesse restaurante, mas principalmente no encontro, nos primeiros encontros adultos entre o Tommy e o Henry, cara, o restaurante, aquele restaurante, por exemplo, tá cheio de tom vermelho por todo lugar, sabe? Claro que se você for pensar hoje, é um certo exagero, tá? É uma dica muito forte do que esse filme vai ser um filme violento, né? Então, até a questão disso, essa questão do tons vermelhos na fotografia, tem lugar no filme, tem lugar na narrativa. Levantar realmente, ou descer, se você preferir, o espírito ali da produção, né? Tem uma coisa, né? O Scorsese, ele sempre foi influenciado pelo expressionismo, né, cara? Quase todos os filmes deles têm influência do expressionismo, principalmente dos filmes alemães do começo do século XX, cara. Então, tipo, é alguma coisa muito forte. Isso tá em quase todos os filmes dele, cara. Assim, é legal que tem alguns filmes conseguem te comprar rápido, né? Eu não gosto de narrações off, mas essa aí em especial eu acho muito interessante, gosto bastante. E aí vem uma das cenas mais antológicas do filme, isso ainda no primeiro ato, cara, que é a do Funny How. I'm Funny How, I mean funny like I'm a clown, I amuse you. I make you laugh, I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny? I'm not just... You know how you tell a story, what? No, I don't know, you said it. How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me what's funny. Putz, isso é sensacional, cara. E fica lá, e o Funny How. E você vê assim, que aquelas duas pessoas, né, o Tommy e o Harry, que cresceram no crime juntos. Mas, cara, ali você vê que o personagem de Joe Pesci, cara, ele tem alguma coisa, ele não é, não, sabe? Dá muito medo, percebe como o cara é perigoso e psicopata, porque ele começa a falar e todo mundo já fica naquele clima de apreensão, o cara já fica, peraí, e tal. Mas é sensacional, é uma das melhores passagens da história do cinema, cara. É isso mesmo que você falou, você olha, porque até ali personagem do Joe Pesci não tinha feito algo calhorda, assim, né, dar tiro, nada. Mas na hora que ele fala, funny how ele fica sério, você vê todos os outros personagens, os figurantes, cara, ficando sério, perdendo a compostura. Você define o personagem com um diálogo. É, ele começa assim, né, eles estão todo mundo rindo, né, e assim, até a música para, né, porque assim, você vê aqueles personagens que se conhecem há anos, sei lá quantos anos da praticamente a vida adolescente deles toda, né, mas o Henry, né, ele fica com medo do amigo dele que ele conhece há muito tempo. E ali a gente já, como o Cliff comentou antes, a construção do personagem. Isso com uma cena que é quase um monólogo, né? Ele fica lá, então eu sou engraçado, isso quer dizer, né? Eu sou um palhaço pra você, né? E o Ray Liotta, ele, não, cara, peraí, não é isso que eu tô dizendo. Até quebrar finalmente a brincadeira, que a gente, na verdade, sabe que não é bem uma brincadeira, né? Interessante que essa cena, ela foi também foi meio improvisada. Tanto que os Scorsese, né? O Pesci e o Liotta, eles não falaram pros outros atores na cena o que ia acontecer, pra ver a reação deles. E é interessante que essa cena, você falou que define o personagem pelo diálogo. Eu acho que mais que define o personagem pela reação dos outros personagens, cara. É, sim. Quando você vê, tem um atrás do Ray Liotta, um velhinho de óculos assim, cara, ele vai diminuindo, ficando sério, que ele, sabe, com aquela cara, Deus, vai dar merda. Sim, isso é até uma ligação com uma outra parte bem legal que começa assim também, que é quando ele, né, o Tommy briga lá com aquele chefão no bar, porque eles também estão brincando, ele, não, eu tô de boa, tá tranquilo, tal, de repente ele começa a ficar bravo, vai ficando puto, vai chegando perto do cara, então, tipo, você já tá plantando ali o gênio desse personagem, o que ele pode vir a fazer, assim, só naquela mesa ali, naquela conversa. Você tá falando da cena do Billy Bats? Isso, do Billy Bats. É um pouco mais pra frente. É, bem um pouco mais pra frente, que ele começa a brincar com o cara, e você não sabe se tá brincando mesmo, aí você não sabe se vai levar a sério, se não vai. É, o Billy Bats começa a brincar e ele fica puto, né, cara? É, ele não gosta das piadinhas dele, né? E ele até, e é interessante que é uma coisa, uma cena que vai passando tão rápido, e tem uma frase que o Tommy solta, né, que ele fala assim, você ainda vai me dobrar, vai me entregar um dia, né, que isso vai realmente acontecer um pouco mais pra frente. You're gonna fold me someday, acho que é essa frase que ele fala em inglês. Isso. E nesse momento é que ele sai daquela fase adolescente e vem pra fase adulta. A coisa fica mais séria, mais violenta, né, e aí que você realmente começa a ver, apesar de a gente ver naquela zona, aquela hora lá, por exemplo, um pouco mais cedo, quando os caras pegam um carteiro lá do Henry, né? Ali você vê eles levando umas pancadas e tal. Tem um cara que é o Cliff já comentou aí sobre o cara que leva o tiro. Mas aqui começa a ficar, realmente vem a violência que é tão característica aí desse filme, né? Que todo mundo que vê fica impressionado. E olha que já estamos aí, né? Filme de 1990, já estamos aí com quase 26 anos de filme, 25 anos de filme, né? Sim. Então a gente tava comentando também da narração, né? Ela, eventualmente, ela muda pra Karen, né, que é a esposa do Henry, isso, né? Isso é foda. Isso é muito foda. Isso é muito bom, cara. Por quê? Porque isso que é interessante, né? Vamos discutir assim, por que que tem essa mudança de ponto de vista no meio da narrativa? Em primeiro lugar, é estranho mesmo, né? Narrativamente falando, eu não lembro de outro filme de mudar assim o ponto de vista, assim, então não é abrupto. Não é essa a palavra. De repente ela começa a narrar a história do mesmo. É, mas acho que é exatamente. Ela entrou. Entrou na vida dele e entrou na narrativa. É. Vocês dois falaram assim que é ótimo, que é uma coisa foda do filme, mas por que que Sim. Bom, pra mim é porque começa a mostrar que aquele mundo dele. Porque antes ela é toda turrona, né? Ela é aquela de uma família conservadora de judeus e tal, que vai até naquele encontro meio, né? Aquele meio blind date lá do Tommy com uma outra mina lá e tal. E aí nessa narrativa é que você começa a perceber que ela tá sentindo aquela atração que o Henry sentia pelo mundo do crime, ela tá sentindo por ele e por esse mundo, assim. Então, tipo, você já tá começando a perceber o quão sedutor aquele cara e todo o universo dele consegue ser pras pessoas que estão em volta. Pelo menos pra mim, essa é a interpretação que eu faço, é por isso que eu acho que é tão fenomenal, assim. E o filme continua com aqueles tons vermelhos, cara, quase não deixando de descansar. Ah, eu acho uma outra coisa interessante, quando acontece o casamento dos dois, né, da Karen e do Henry, ela fala uma coisa, ela começa a meio que explicar como é que funciona, assim, ser um italiano naquela região de Nova York, né, ser da máfia. Sim. E eu acho que é interessante você ter essa mudança da narração off, porque como uma coisa que o Tommy e o Henry viveram, né, eles perderiam muito tempo na narrativa contando pra gente. Então é legal que a Karen conte, né, como o Cliff falou, né, ela influenciada por esse mundo, né, ganhando esse glamour todo, e aí a gente tem esse ponto de vista dela pra explicar pra gente, porque se fosse explicar isso em tela mesmo com outro artifício que não fosse a narração off, eu acho que levaria mais tempo que o necessário. Isso leva a uma parte bem interessante, que é aquela hora que tá todas as famílias reunidas e aquelas esposas, aquelas matronas bem italianas, e ela olhando assim, e ela, não, gente, esse povo é muito fútil, é muito feio, é muito, fala muito alto, fica berrando. Então é um choque, assim, que é muito interessante, porque é bem o que você falou, né, Thiago? Você tá acostumado com aquele cenário porque os protagonistas vêm daquele cenário. De repente vem uma figura alheia a tudo isso e ela começa a analisar. Então meio que ela serve, em certa medida, pra ser um pouco o olho do público também. Porque, tipo, sim, se você não vem de um meio italiano ali, um meio latino, você não vai perceber. Então, cara, aquela sequência dela com as mulheres, né, dos mafiosos, também é um negócio, assim, muito incrível, porque você dá aquele choque, assim, você realmente percebe que, caramba, cara, como essas mulheres são, tipo, fica falando besteira, falando alto, se achando, um monte de mulher peluda, de bigode, não sei o quê. Então é muito incrível, assim, cara. Que é exagerada. Nossa, é muito caricatural, sabe? Ela fica até quietinha, né, enquanto ela vai só observando esse estilo de vida dela, assim, e ela fica, né, realmente, eu não entendo, mas eu fiquei fascinado nela, ela admite isso, determinado ponto da narrativa. Isso é uma tremenda jogada, porque realmente, se ele fosse fazer isso se o Scorsese fosse fazer isso narrativamente de uma outra maneira, talvez não fosse tão eficiente, talvez tomasse muito tempo. Então, a mudança de foco narrativo da narração em off é, assim, é uma jogada de gênio, cara, de gênio mesmo. Cara, e ele leva isso à loucura no cassino, né, cara, que o De Niro tá narrando, o Joe Pesci tá narrando, a Sharon Stone tá narrando, de repente tem um, eu não lembro agora quem é, tem um cara que, assim, é, tipo, entra na história, faz uma cena e cai fora, mas nessa cena ele narra, entendeu? O Paradela comentou que o Scorsese era uma pessoa muito católica, ou era, pelo menos. Ele ia fazer seminário, né? Ele já tava no seminário, caiu fora e foi estudar cinema. Tem gente que pode falar assim, né? Putz, um filme desses, ele glamoriza o crime, glamoriza a máfia, né? Mas acho que tem uma parte muito interessante na ação da Karen, que eu não sei se isso tá no livro, que ela comenta assim, mas todo mundo aqui da família chama Pauli, e todo mundo, ou as meninas chamam Marie, ou os caras que se casam com Marie e tal, porque Paulo é o Paulo pra Paulo, né, e Marie pra Maria. E é uma, isso, o que é? Isso é uma fachada cristã, né? Isso. Você vê o próprio Henry, né? Entra, usa um crucifixo no pescoço. Mas, cara, ele trabalha pra máfia. Ele trabalha, no mínimo, roubando carga, pô. E que até, ele tenta até se eximar de culpa, né? Não, todo mundo faz isso. A cena do batismo do Michael no Poderoso Chefão, enquanto a treta tá rolando, enquanto ele tá sendo lá batizado, né? O filho dele. Então é a mesma coisa, cara. Cara, o Scorsese, 2 anos antes do Bons Companheiros, ele fez A Última Tentação de Cristo. E mesmo na Última Tentação de Cristo, ele fez um filme de máfia. Não me pergunte como ele fez um filme de máfia. Você olha e vê os caras tramando, agindo, o jeito que os caras agindo, assim, você fala, meu, mafiosos no tempo de Jesus. Outra coisa que quebra essa a fachada cristã, né, que a gente vê que é só uma fachada mesmo, ela fala assim que é uma grande família, né? A gente tá sempre junto, almoçando junto, comendo macarronada junto, churrasco junto, fazendo molho de tomate junto. Mas menos nas sextas-feiras, que é o dia das meninas, né? Dia das namoradas. Amante. E o cara era casado, não importa se era casado, tinha 3 filhos, tava lá, né? Arranjando a amante, porque ele podia, né? Afinal de contas, ele fala, né? Quando eu conheci o Paul Sorvino, né? O Pauly. O Pauly, ele dava nota de 20 pra um cara só porque ele abriu a porta. Não, só porque ele abriu a porta, não. Só porque ele serviu um uísque pro amigo dele. Quem faz quem faz a questão lá do dinheiro é o personagem do De Niro, né? Mas é interessante, assim, que ele cita numa hora no filme, fala, olha, cara, esse era o único modo de vida que a gente sabia, que a gente queria. Quem vivia a vida normal, certinha, trabalhava, se esfolava, são idiotas. Ele fala, o personagem fala, você tá louco? Eu vou ficar trabalhando pra uma empresa, ganhando merda, pagando imposto e vivendo uma vida merda? Olha, aqui eu tenho a vida que eu pedi a Deus. Aqui eu sou alguém. Ele até living like a nobody, né? Ele fala alguma coisa assim. Ele fala realmente que eles não poderiam viver assim como é que é mesmo? Ah, pegando o trem todo dia pra atrapalhar. Não, essa não é a minha vida. Eu gosto de viver com Cadillacs e muita grana na carteira. Né? Tanto que tem uma cena que ele vai pagar um serviço num country club, num clube de tênis lá, ele saca dinheiro deles e fala, não é assim que funciona aqui, meu filho. Ele não tá nem acostumado a fazer outro tipo de pagamento que não fosse dinheiro vivo. Mafioso ostentação. E sempre foi, né? Sempre foi. A máfia sempre foi assim. Mas, assim, as coisas começam a dar problema mesmo quando o Tommy mata o personagem mais importante ali, né? Que é O Billy Bats. Né? Começa a fazer a piada lá. E a gente sabe que o Tommy não é daquele cara que aceita bem as piadas, né? Ele, só que assim, quando vem a explosão dele, eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante na característica do personagem. Quando vem a explosão, você não sabe o que vem. Você sabe que vai dar merda uma hora, beleza? Mas assim, quando vem que é a grande surpresa? E aí que nesse momento, quando o personagem morre, que a gente volta lá pro começo do filme, né? Que eles tendo que desovar o corpo do cara. E aí tem a cena lá da mãe, que eles vão, que eles vão visitar também. A gente precisa de uma faca, então vamos passar na casa da minha mãe? Cara, isso é muito Pulp Fiction pra mim, cara. Essa sequência, sabe? É um negócio muito surreal. Não, vamos lá, pegar aí, a faca lá e tal. Aí eles sentam, começam a comer, bater papo e ainda tira sarro do morto, né, cara? É, porque atropelei um viado, né? Atropelei um... Aí o quadro, olha... Aparece quem conheço. Os caras rindo. E você vê que o Henry fica mal. Ele não participa da palhaçada. Ele, né, mal come. É, ele fica quieto. Ele tem um certo limite, né? Não é bem essa palavra. É um certo padrão, vai. Não, é interessante que mesmo a narrativa em off tá dizendo uma coisa, mas ele tá agindo de outra forma, né, cara? A narrativa em off, ele é orgulhoso, ele é arrogante e tal, mas no jeito como ele atua, né? Ele tá horrorizado com o que tá acontecendo. É, tanto que depois, quando a trama avança uns 6 meses, né? Que eles têm que desenterrar o corpo porque o terreno foi vendido, ele fica mal. Ele é o único que passa mal naquela situação, cara. E o corpo tá lá 6 meses apodrecendo. E os outros lá fazendo piada. Olha, achei um fêmur, olha isso aqui. Achei uma peruca do cara. Achei o braço. Meu Deus do céu, cara. Imagina. E é ali naquele momento que, diferente um pouco dessa inicial, que o vermelho tá cobrindo tudo, né? A luz da lanterna do carro, né? Porque se você pensar, olha, pensa bem, pra quem nunca pensou no filme assim, desse jeito. Por que que ele usou a cor vermelha? Pra representar isso, pra representar essa mudança aí do... Sangue, o mal. É, mas porque assim, na prática, seria muito mais lógico você usar as luzes da frente, né? Uhum, sim. Mas no filme, você não precisa seguir lógica, né? Você usa os elementos aí como fotografia, iluminação, som, pra passar certas coisas que não precisa serem faladas, né? Como a gente tá comentando aqui, o cara, o fato do cara vomitar, não estar acostumado aquele momento errado. Você vê que o Ray Liotta, né? O Henry não queria estar ali, ele não queria estar fazendo aquilo, mas tá fazendo, né? Tem a questão da prisão do Henry, e pra você ver como a máfia inclui todos os lugares. Ah, tudo bem, eles foram presos, o cara passa 4 anos, né, encarcerado, mas a prisão não é a mesma coisa pros, como eles chamam, os espertos, né? Que é o código pra mafioso, né? Ele fica lá 4 anos, mas fica como se estivesse no hotel, né? Apartamento, um hotel, cara. É, cara, tinha cortininha, tinha lustre, cheio de detalhezinhos, os caras cozinhando. E eles andando livremente pra buscar as coisas. É, não só cozinhando, o cara consegue fazer a cozinha cortando alho com uma navalha. Uma coisa que assim, você não poderia entrar na prisão com a navalha, cara, você pode sangrar o cristão lá e adeus. Nesse momento é que passa que o Tommy começa a fazer, o Henry começa a fazer a parte errada, né? Essa coisa de ligar ele como a droga, como um limite, né? A gente já viu isso no Poderoso Chefão, né? O Don Corleone, ele não queria nenhum tipo de envolvimento com drogas, né? Porque ele acreditava que isso ia destruir a família tradicional. Como foi, cristã, né? Sei lá, como foi. Não, não. O termo de família que ele tá dizendo é a família mafiosa, entendeu? Uhum. Ele sabe, no momento que a gente mexer com isso, a gente roda. Como foi o que aconteceu? No final das contas, foi isso que o que rolou. Tanto que uma das ideias, né, de fazer o Poderoso Chefão 4 seria contar a história do Vincent, né, do personagem do Andy Garcia, e o envolvimento dele com o cartel de Medellín. Cara, é interessante que nesse momento aí, da parte que entra as drogas, né? o Henry, cara, o Ray Liotta, ele fica numa neura, parece mesmo que ele tá cheirando cocaína no estúdio, cara. Ele, cara, ele sua, o cabelo dele tá tudo desgrenhado sempre, tá sempre com os olhos estatelados, cara. Mas ele começa a usar as drogas depois, né? Na cadeia ele ainda tá traficando, né? Eu sei, mas aqui perto, tá. Né? Perto narrativamente. Logo depois, quando ele sai, né? É que o Polly fala, né? Você não vai mexer, você tinha que fazer, você fez. Agora aqui que você tá fora, não vai mexer com droga, senão suja pra mim, né? É, mas ele e esses três amigos, né? Que o Tommy, o Harry e o né? Eles são inseparáveis. Na verdade, é até difícil você parar os três, né? Uhum, sim. E aí nós temos, por exemplo, aí a cena que o Marcelo já comentou, que é quando ele mata o barman lá da casa da Spider. Jones, né? O Spider, né? Putz, o Tommy, né? Ele mata o personagem por nada. Ele faz. Primeiro ele faz uma brincadeira lá, né? Brincadeiras lá Tommy DeVito, né? As brincadeiras dele não são muito saudáveis, né? Porque primeiro o desgraçado acha que não foi bem servido pelo Spider, ele começa a fazer aquela. Ele até pergunta, que filme que acontece que os caras dão um tiro lá no pé do cara dele? Fala um filme que eu não vou lembrar agora, né? Que foi também parodiado em De Volta para o Futuro 3. E aí ele vai lá tirando o pé, mas o desgraçado tira no pé mesmo do coitado do Spider. Vai! Dança pra mim, boom, explode o pé do cara. Você vê o dedão voando na sua direção, entendeu? Só pro coitado ainda fechar o ciclo pra ser assassinado pelo Tommy. Porque também o James, né? O James, que é o De Niro, ficou botando pilha, né? E cara, você sabe que isso não vai dar certo. Você fica lá só olhando, né? Porque o Spider fala, você não vai se fuder, né? O Tommy. Deus, o cara fala, sabe aquela coisa? Parece escola. Parece 12 anos, cara. Parece. Eu fiquei lembrando da escola. Cara, chamou um monte de coxinha. Vai deixar ele fazer isso, vai deixar ele fazer. O Joe Pesci vem fuzilo, cara. Ele não fala, foi um acidente, né? De novo, do nada. Tem uma boa mira, filho. Do nada. Isso, porque isso é incrível neles. Eu nunca sabe o que o Thiago falou também, o rompante. Ele tá lá, de repente ele fecha o olho, pronto. Tipo, do nada. Mas você vê que o personagem de Niro, ele dá um esculacho no Tommy, mas não é um esculacho assim, porra, velho, olha a merda que você fez, agora eu vou ter que limpar essa porra, pô. A briga deles não é porque o cara matou, né? O cara. Um cara. Não, é porque o assassinato do cara vai dar trampo desgraçado pra ele. Mas foda-se o cara ter morrido, entendeu? É, daí ele fala, você vai até cavar a sepultura que eu não vou, no buraco na terra, porque eu não vou te ajudar, desgraçado. Ele é como se eu fosse o primeiro buraco, né, na terra que eu cavei. Pois a gente vê essas merdas que o Tommy vai fazendo, a gente sabe que pra ele a coisa não vai fazer bem, né? Quando é que vocês perceberam, digo pela primeira vez que vocês assistiram, que ele falou, que você falou assim, esse cara não chega no fim do filme? Quando ele não chegou no final do filme, quando ele toma um tiro na cabeça. Eu realmente não esperava o que aconteceu com ele, assim, foi muito mind blow, assim. Exatamente, porque eu acho que o Scorsese, ele dá uma dica, tipo, meio segundo antes, quando eles chegam lá na casa, onde eles vão fazer... Dá pra perceber na casa, assim. Como é que eles chamam? Ele vai ser feito? É que eu vi isso na legenda. É gonna be made, né? Ele vai ser iniciado na família, né? Ele vai realmente ter um cargo importante lá, né? Uma parte, né? É interessante a gente citar que a gente tá falando que é um filme de máfia, mas os três ali, eles não estão dentro da máfia, né? Que é bem interessante isso, que o Scorsese, os principais filmes de máfia dele, que é o Caminhos Perigosos, Os Bons Companheiros e o Cassino, não são sobre personagens que fazem, que são efetivamente parte da máfia. São personagens na periferia do negócio, né, cara? Sim. É mais o... Seria o pé de chinelo da máfia. Eles são os associados, que é o nome que se dá. Eu gosto disso, né? Mas como eu tinha comentado, eu perguntei porque, assim, eu só realmente... Às vezes o diretor dá algumas dicas, né? Porque ele fala assim, né? O Paul Sorvino fala assim, não, você quer que eu fale que faça o quê? Eu sei que ele é meio violento e tal, mas e aí? Ele é meio louco, mas aí, vamos, ele é dos nossos, né? A gente vai lidando com isso. Uhum. Mas eu acho que o Scorsese, ele dá uma dica só, assim, meio segundo antes. Quando eles abrem a porta e tem uma shotgun atrás da cabeça do Joe Pesci, assim, assim, enorme e tal. E claro, ele percebe também, né? Porque ele abre a porta e vê só uma... Ele não vê nada. Só uma carta, só uma mesa de cartas, né? Ele nem consegue terminar a frase, né? É tiro no cérebro dele. Ele foi assim, foi meio assim, ah, não. Você viu agora pela primeira vez, né, Thiago? Sim, primeira vez. E você, Cliff? Não, eu vi pela segunda, mas a primeira foi muito tempo atrás, então eu não lembrava direito. Cara, eu vi esse filme já umas trocentas vezes, mas eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu devia ter o quê? Uns 15, 16 anos, cara. E com 15, 16 anos, você vê um negócio desse e fala, não acredito nisso, cara. Eu não tava esperando, cara. Eu falei, peraí, o nego deu... Não, como? Assim como ele fazia do nada, os deles foram meio do nada. Mas eles. Você também. Mas você entende, né? O que aconteceu? O cara matou um figurão, ele tá fora de controle. Ele matou, então. Não, ele matou alguém que fazia parte da máfia. Era então o chefão, era da máfia. Né? O Billy Bates era o chefão. Meio capo regime, sabe? Meio tipo o Clemenza da não, parada. Não, o capitão, vai, o capitão tenente. É, acho que é uma boa. E ele matou um cara que era feito, e também outras coisas, outras merdas que ele acabou fazendo, entendeu? Ah, e aí quando o James e o Harry estão lá esperando, putz, eles, porque eles estão felizes, né? Tipo, já que a gente nunca vai conseguir ser iniciado, porque nós temos sangue irlandês, né? Pô, pelo menos nosso melhor amigo vai conseguir, pô, estamos felizes por ele. É, como se a gente tivesse sendo iniciado também, né? Pra receber a notícia, né, que o Tommy levou um tiro na cabeça. E assim, você vê que eles ficam genuinamente tristes. Sim, a explosão... O delírio destrói a cabine de telefone. A explosão do delírio é, assim, uma prova que ele realmente estava muito triste, muito chateado e também muito bravo, né? Muito puto, mas vamos lá. É, e acho que a cena também ela é bem montada. Eles estão numa cafeteria e tem um caminhão lá no fundo, um caminhão branco, remete muito àquela primeira cena quando eles ainda eram adolescentes, que eles roubaram um caminhão. Sim. No primeiro ato ainda. Eu acho que foi assim, ele falou, tipo, Scorsese falando assim, eu vou fechar um ciclo aqui agora com vocês, pra vocês sentirem a tristeza de colocar os personagens numa cena familiar. E a gente já se aproximando aqui um pouco, já no fim do filme, já no terceiro ato, né? A montagem do filme, ele fica mais acelerada, né? Muito, principalmente porque da relação do Henry com as drogas, né? A câmera fica se aproximando da cara de cada um deles, assim, sabe? Num frenesi. E os... Como mostra os olhos, daí, como eu comentei, né? Os olhos do Ray Liotta, do Henry, estão sempre estatelados, cara. Parece que ele tá toda hora, assim, a ponto de ter um treco. Tá nóia, né, cara? Nossa, essa passagem. Nóia. Esse final é cê muito tá falando, frenético, cara. Você tá falando daquele dia, né? Na montagem, que é o dia que ele. Do helicóptero. É, cara, mas a melhor coisa dessa cena aí não é nem a montagem visual, é o trabalho de som. Sim. Uhum. Porque você tem uma música entrando na outra, som, aí cai duas músicas ao mesmo tempo, sai música, entra outra, o Ray Liotta, brecada de carro e vai e volta. Cara, toda essa sequência desse dia aí dele é muito incrível, cara. E é pra desnortear também, né? Aquela miríade de som, você fica perdido no meio. Você entra no... Não, você tá no cérebro dele, cara. O cérebro dele tá nisso, cara. Tá numa piração. Você fica ligado. Total. Ligadaço. Cara, eu gosto muito disso. Aquela cena, quando a Karen vai visitar o Jimmy, que ela fala, nós estamos mal aqui, né, porque afinal de contas nós perdemos dinheiro porque nós fomos perseguidos, eu tive que jogar 16 mil dólares de cocaína pelo vaso, porque afinal de contas eles podiam pegar, ou era 60 mil dólares, não lembro, acho que era 60 mil dólares. Era 60 mil. Porque senão seria pior pra gente, né. Uhum. Uhum. E aí, enquanto ele vai encontrar com o Jimmy, ele fala assim, tem uns vestidos aqui pra você, né? É só entrar naquele lugar super suspeito, né? Ali pra dar tudo certo. Pegar. Podia não ter nada ali, podia realmente ser um presente dele. Mas, cara, a situação dos dois, da Karen e do Harry, tá tão merda assim, cara, que ela fez certo. E se ele tava na noia, ela também, né? Acompanhou a noia dele. Porque sim, antes, né? A narrativa, a história falava assim, eu achava que ele ganhava um dinheiro honesto, né? Mas aí no final, cara, ela já tá levando droga pra ele, já tá separando. Né? Não, quando ele tá preso. Quando ele tá preso aquela vez lá, que ele ficou 4 anos com o Polly lá na cadeia, ela tava levando a droga pra ele na cadeia, cara. Ela já tava dentro do esquema, de certa forma. É, e essa sequência realmente, ela é muito. Né, que ela vai na loja do Jimmy, ela é muito interessante porque você não fica, tipo. Você não fica naquela de realmente vai acontecer alguma coisa, mas tá construindo um clima tão forte que você fala, meu, vai acontecer alguma coisa aí. Tipo, quando você foge, você fica, não, beleza, você fez certo, mulher e tal. Só que, tipo, não tá indicado que realmente ele ia tentar, sei lá, matar ela ou qualquer coisa do tipo. Mas é aquilo lá, tava tão frenético e tava arrumando tanta confusão que era melhor não arriscar. Então achei realmente muito boa essa sequência, assim. Mas você tem que lembrar uma coisa, né? A história do roubo da Lufthansa, né, cara? Sim, é, que eles estavam eliminando as pontas soltas, né? Cara, isso é muito fantástico, né? Que eles fizeram todo o lance do roubo da Lufthansa. No final das contas, o Jimmy deu uma graninha só pro Ray, uma migalha. $3 pagou o posto devido ao Poli, que era o chefão ali da área, né? Era o capo ali da área. E o resto da grana é ele que ficou. E aí todo mundo que ia pedir grana, todos os caras envolvidos que queriam a grana, que questionavam cadê o meu dinheiro, começaram a aparecer um por um mortos, cara. É, nenhum momento aparece, tirando o Billy Bats, em nenhum momento se aparece o De Niro realmente matando alguém. Mas, cara, ele matou mais gente no filme que o personagem de Joe Pesci. É até aí que o personagem do Samuel L. Jackson morre também, é muito... É. Nossa, cara, aquela passagem também é muito interessante. Então vai lá, preparar um café e tal, e pá, morreu. Não, e o tiro é muito próximo, assim, a câmera tá muito próxima, você vê a nuca dele, você vê a arma e pum, de repente, pá, assim, ele é morto na sua cara. Efeitos você fala, práticos, meu Deus, né, cara? Putz. É. E o sobrancelha lá do frigorífico também, aquilo lá também é... Cara, a sequência, né? Toda a sequência que começa a tocar a parte instrumental de Leila é incrível, né, cara? Sim, o cara no caminhão de lixo. É, os caras no carro. De novo, é uma edição muito dinâmica, né? Porque vai passando de um pro outro e a música vai acompanhando. Realmente te prende, assim, o filme não deixa o ritmo cair. É, isso é outra coisa bem importante, você falou do ritmo, né? Porque o filme, como a gente já comentou, tem 2 horas e meia aproximadamente, né? Um pouquinho mais, e cara, ele passa assim, suave, né? Méritos também, né, da colaboradora habitual dele, né? A Thelma Schoonmaker, né? Que acho que editou quase todos os filmes dele. É mais companheira dele do que o De Niro, entendeu? Não, e, pô, os dois estiveram envolvidos na edição do Woodstock. Então, cara, e é um trabalho dela sensacional nesse filme. É, e o ritmo da edição vai acompanhando o crescimento da história, então. Tipo, começa aquela edição rápida no começo, mas tipo, construção de ambiente, construção de clima. Depois, conforme as merdas vão aumentando, vai ficando mais frenético, mais rápido. Chega no final do filme, a montagem, a edição, o ritmo do filme é aquela coisa rápida que você não consegue desgrudar. Eu tava assistindo, na hora que eu tava vendo, eu tava perto assim do monitor, que eu tava assistindo pelo notebook, eu tava perto do monitor, assim, ficava naquela de caramba, meu, porque era muito frenético. Vai aumentando assim o ritmo, ele cresce exponencialmente, cara. É um filme que te prende, né, cara? Mas quanto mais ele vai se drogando, mais a edição vai ficando doida. Sim. Pro final ser o que já tinha sido avisado lá atrás, né, pelo personagem de Joe Pesci, né? A insegurança, o medo por parte do Henry, né, que é em relação dele com o Jimmy, ele resolve se entregar todo o esquema. E daí ele vira o tal do rato, né, que eles falam, né, que faz tudo pra sobreviver. Não, é aquele negócio. Ele sabia que o Poli tinha falado que ele não tinha que se meter com droga. Ele se meteu com droga. Então, tipo, ele pegou aquela grana do Poli, não quero mais saber de você, né? E aí ele viu que ele não tinha mais ajuda, que ele não... Basicamente, aquela vida que ele tinha, que ele se vangloriava o tempo inteiro, ele não ia ter mais. Ele não ia ter mais aquele estilo de vida, ele não fazia mais parte desse mundo. No momento que o Poli deu o dinheiro e falou, e agora eu não quero mais ver você, ele sabia que ele tava excluído. É, porque ele não tava devendo pra máfia, né? Ele tava devendo pros caras que forneciam a droga pra ele, cara. E o próprio Jimmy, né? Quando ele sacou, pô, o Jimmy também vai em tese. Não, em tese poderia tentar pagar minha mulher? Pô, eu tô roubado, porque eu não tenho mais ninguém. Os únicos pontos de apoio que ele teria seria o Poli e o Jimmy. E os dois querem matar ele. Isso é importante também. E aí, quando a gente chega no final do filme, que ele faz os testemunhos, ele quebra a quarta parede no fim do filme, né? O Ray Liotta, ele sai lá do lugar da testemunha ali em frente ao júri. Do banco. Do banco dos júris, né? Do banco das testemunhas e fala pra gente, assim, sobre a... Se justificando por que ele fez isso, né? É uma coisa que o Scorsese vai repetir lá no Lobo de Wall Street, né? Só que de um jeito que eu não gosto muito. Porque aqui nos Bons Companheiros, ele faz uma sequência toda com a narração off pra só no final fazer uma quebra de quarta parede. No Lobo de Wall Street ele não se decide. Ele volta pra quarta parede, volta pra narração off, fica fazendo isso e isso me irrita no filme. Mas aqui, putz, cara, perfeito, legal. Ali ele tá fechando um ciclo, deixando de ser Henry pra ir pro... pro novo mundo dele. Sim. Tem, é claro, né, a cena, talvez a cena mais, uma das outras cenas antológicas demais do filme, que já no fim, com todos os personagens presos, e ele entrando no programa de testemunhas, né, que é a gente recebe o tiro na tela do presidente. É, um pouquinho antes, você vê que ele quebra de novo a quarta parede, que ele vai pegar o jornal e ele olha pra câmera, né? Sim, é verdade, ele olha pra câmera. É. E a cena aí do Tommy dando tiro na gente, né, afinal de contas, né, não é só um tiro aleatório, é um tiro na gente, que a gente já comentou alguma vez em outro programa sobre a referência também que é lá no do grande roubo de trem, né? Mas é isso, né? Você acabou de ver toda essa violência, né? Então acho que você merece um tiro na cara também. É tipo, ah, acabou. Não, é tipo, puxa, o filme acabou. Pum, você toma um tiro na cara. É tiro de qualquer um, né? É tiro do cara mais violento. Que é mais um arrobo de violência do personagem que pode explodir a qualquer momento, né? Durante o filme inteiro era assim, do nada ele dava um tiro na cara de alguém. E ele faz isso no final do filme, mesmo morto, ele dá um tiro na cara. Lembre disso, gente, pra ele atira na gente, na audiência, né? Você que tava aí, sentado no seu cinema. Você acha que você vai sair impune desse filme também? Não. Não, ainda não. Tá aí a tua parte. Ok, gente, então vamos lá. Considerações finais aí pra Godfellas, Os Bons Companheiros. Começar com você primeiro, Cliff. É um tremendo filme. Ele é meio que, né, é até senso comum meio se dizer que ele é tipo a derrocada da máfia, assim. Ele é legal porque ele aborda a periferia daquilo que a gente, todo aquele glamour que a gente vê, por exemplo, no Poderoso Chefão e tal. Ele dialoga até bem com essa obra, porque ele tá na periferia daquilo, porque são os três associados lá e tal, realmente o declínio. É bom ver também a passagem, porque começa nos anos 50, termina já nos anos 80, então você vai vendo como é que vai ficando a relação da máfia e das pessoas que compõem ela e tal. É um filmaço Scorsese, sempre vale a pena. E, poxa, quem não assistiu ainda, primeiro, não sei porque que tá escutando, porque deveria ter assistido. E segundo, poxa, vê, de preferência, vê numa maratona de filme de máfia pra você poder entrar no clima, cara. É realmente muito bom. Ah, legal. Marcelo? Cara, o que que dá pra falar, né, cara? Não tem como falar ruim desse filme, cara. Acho que foi junto com o Toro Indomável, a época, né? É, são filmes, assim, excepcionais. Você fala, pô, vamos supor, assim, quem é o espectador à época assistiu o Toro Indomável, fala, bombas, o cara se superou, né? Acho que ele nunca vai fazer um filme tão bom. Ele vem e faz Os Bons Companheiros, cara. O cara, 10 anos depois do Toro Indomável, faz Os Bons Companheiros. Você fala, puta vida. Ah, eu acho que ele não vai fazer um filme nesse porte. Não, ele vem e faz Cassino, cara. E assim, o apuro técnico, né? Plano sequências, ó, a narração em off, a iluminação, a edição. Cara, é um filme que te leva no psicológico de um personagem, que é algo extremamente difícil de você fazer numa mídia visual como é o cinema, né, cara? O cinema é ação. E como que você vai determinar o estado mental de uma pessoa, né? Jogar a experiência do estado mental de uma pessoa pra quem tá assistindo. E nisso você tem nesse filme, cara. É sensacional. O que eu acho desse filme? Putz, eu realmente não conhecia muito da história, hein? Eu sei de alguns momentos chaves, sabia de alguns momentos chaves ali, a cena do restaurante, a cena inicial. Como disse o Cliff, o que que você tá fazendo aqui, cara, que não, né, assistiu aí no filme, né? É por isso mesmo, eu corrigi, eu falei disso, né, na vez no programa passado, corrigi esse erro e, cara, que filmaço. Putz, foda. Eu tô anestesiado até agora. Ele é um filme, assim, com tantos cuidados, cara. O Scorsese era meio maluco com relação a isso, cara. Tem alguns detalhes, assim, que dão corpo ao filme, como a questão da improvisação. É, uma curiosidade aqui, o De Niro, ele quis usar dinheiro de verdade pra mostrar, né, as cenas onde eles carregavam dinheiro. Daí, o cara que cuidava das props, né, das cópias, ele emprestou $5,000 pra fazer isso. Mas sempre que terminava um take, ele falava, não, ninguém sai do estúdio até eu pegar todo o dinheiro de volta. É, putz, cara, os detalhes que o, na fotografia, na, até, no, até a gente falou bem pouco aqui, mas do figurino dos personagens, né? O Scorsese, uhum. ele ia pessoalmente ajeitar a gravata do Tony, do Ray Liotta, porque ele queria ter certeza que não tinha diferença nenhuma de uma cena para outra na, casa, na hora de fazer a montagem, né? Cara. Ele trabalhou até como continuista aí na, nessa, cara. Mas o lance da montagem da Thelma Schoolmaker, isso que é o divertido. Ela, às vezes, ela caga e anda pra continuidade visual, cara. Isso é muito legal. Tem nesse filme uma cena que eu acho que o personagem do Joe Pesci tá fumando, quando corta pro plano que mostra ele, o cigarro tá lá embaixo. Ele não tá fumando, entendeu? Ele tá com a mão pra baixo. Corta de volta, ele tá com a mão com o cigarro próximo da boca, entendeu? E ela tá um pouco se lixando pra essa continuidade. E perguntaram, né, pra ela. Eu falei, cara, tem que ter ritmo, cara. Não tô ligado se tá colando a imagem uma com a outra. Porque, primeiro, você não tem que prestar atenção no cara fumando, né? Você tem que ver o que tá acontecendo mesmo em cena. Mas assim, é isso. Mas eu quis dizer isso por causa que o Scorsese teve um cuidado muito, muito bonito com esse filme, né? Isso de dar aquele toque. Além disso, pra gente ficar ali atrás da câmera, sabe? Você vê, ah, eu vou ajustar sua gravata aqui, eu vou autorizar o pessoal a usar a dinheiro de verdade, eu vou dar naturalidade ao filme, deixando vocês improvisar um pouco. É, mas a cena de improviso, né? Inclusive, eu tava vendo uma entrevista com o Scorsese a respeito desse filme especificamente, que ele tava falando: eu deixo o improviso, mas eu deixo o improviso no ensaio. Então ele ensaia com os atores, ensaia e fala, vai, improviso. Aí ele libera, o pessoal ensaia. O que assim, surge, né, desse brainstorm de improviso no ensaio, ele adapta e coloca a tela. Ele fala, na hora que ele vai captar, acabou a gracinha, entendeu? Entendo isso, né? Fala assim, ah, eu vou, tá tudo certinho, eu vou, assim, e aí eu ele não vou arriscar que... tanto também, né? Não, é, e aí ele capta exatamente aquilo que foi combinado, né? Mas todo improviso, assim, ele deixa durante o ensaio, até pra ver o que ele pode melhorar em cena, né? Isso que é muito interessante, porque ele é roteirista também, o Scorsese, né? Os primeiros filmes ele escrevia lá. E eu entendo porque esse filme tá, por exemplo, na lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos, né? Do American Film Institute. E depois de tanto tempo sem assistir, tanto tempo sem fazer o que é certo, eu entendo porque esse filme é tão bom e eu entendo porque vocês gostam tanto dele. E merece essa posição aí entre os 100 melhores mesmo, com certeza. Então, não vou dizer que é o meu 92º, acho que é um pouquinho mais pra frente agora, depois que eu finalmente consegui assistir com os meus companheiros. Tá certo, então, olha, estamos acabando aqui. Cliff e Marcelo, por favor, façam seus últimos jabás aí, o que vocês quiserem dizer também pra gente. Para os ouvintes. Bom, quero agradecer mais uma vez o convite. É sempre bom, né, falar de cinema com vocês. Estamos aí para os próximos. E quem quiser me ouvir falar mais um pouquinho sobre cinema, quadrinhos, séries e etc., acessa lá www.plano9.com.br ou então facebook.com/plano9br. Lá a gente tem o Trashcast, que é o nosso podcast mais ou menos quinzenal, depende de quando o nosso editor termina o trabalho dele. E também agora tô participando de um podcast novo, que se chama Urudcast, que você acessa no www.tiourude.com.br. Esse aí é de humor, então prepare-se para altas risadas quando for escutar. Valeu e abraço. Ok. Para. Bom, agradecendo também ao Thiago, ao Cliff. Sempre me chamem quando quiserem falar sobre bons companheiros. E quem quiser escutar mais sobre as bobagens que eu solto e as coisas sérias que eu falo também, vão lá no www.filmesegames.com.br. Você vai ver uma sequência enorme de críticas e de matérias sobre cinema e de games. E nós temos o nosso podcast, que é o FGCast. Inclusive, ele deve estar agora na sua edição 69. Então, vão lá, vai ser Instinto Selvagem. E também tem no YouTube, vocês podem entrar no canal Filmes e Games. A gente tem críticas de filmes que acabaram de sair, análise completa de grandes lançamentos do cinema, que inclusive o Thiago já participou com a gente lá sobre o X-Men. E também tem alguns quadros especiais, como Queda de Braço. Inclusive, os nossos podcasts também estão no YouTube. E, bom, eu pergunto pra você aí que tá ouvindo a gente, o que você achou que você, da nossa conversa, o que, que você acha de Bons Companheiros? Ah, é o melhor filme de Scorsese? Não é? Você acha que a gente tá falando besteira? Quem acha que... Mas aí, estamos aí para pontos para ouvir vocês. Por favor, então falem, conversem com a gente. E não esqueçam de visitar aqui a gente no umtignocinema.com. Se quiser escrever pra gente por e-mail, é contato@umtignocinema.com. Também tem uma página no Facebook, fb.com/umtignocinema. Temos um grupo também, vocês procuram lá, que é /grupos/umtignocinema. Também temos no Google Plus, temos um perfil no Instagram. E os nossos perfis pessoais vão estar aqui linkados na postagem, certo? E não esqueça, mais uma vez, o seu feedback é o nosso pagamento aqui por enquanto. E se mais se quiser também usar o Patreon para ajudar a gente, estamos aí felizes e contentes por causa disso. E nossa tradicional sessão musical... Marcelo, você recomendou uma música? O que a gente vai ouvir, então? My Way, Sid Vicious, do Sex Pistols. É isso aí. Gente, mais uma vez, obrigado por vocês terem participado e vocês por terem ouvido. Até a semana. Tchau. Along the earth.